É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. O Partido dos Animais nasceu animado por Paulo Borges, um filósofo budista com passado anarquista e de extrema-direita. Mais tarde, o partido juntou a natureza à sua sigla e juntou as pessoas. Totalmente concentrado nos animais, partido por correntes religiosas e alternativas, foi André Silva que acrescentou a este pequeno grupo algum foco político. E foi ele que percebeu que o animalismo não tiraria o partido do nicho. Ao acrescentar o discurso ambientalista, que não esteve na génese do PAN, acabou por aproveitar um vazio deixado por uns verdes domesticados pelo PCP, um MPT domesticado pelo oportunismo político e um bloco de esquerda, primeiro e um livre, depois, incapazes de dar prioridade a esta agenda. Chegado ao Parlamento, o PAN insistiu na sua natureza pós-ideológica, não se dizendo nem de esquerda nem de direita. Mas, verdade seja dita, foi com a esquerda que acabou por alinhar nos momentos mais importantes. Porque, fora do animalismo, não encontra à direita grandes aliados para uma agenda progressista ou ambiental. Até que, em 2019, o talento de André Silva e a dispersão eleitoral, que resultou da geringonça ter revelado a inutilidade do voto útil, deram ao PAN 4 deputados. Este extraordinário crescimento, que ficou abaixo do que as sondagens então indicavam, só foi ofuscado pela entrada de 3 novos protagonistas no Parlamento: o Livre, o Chega e a Iniciativa Liberal. Não foi preciso esperar muito para que as dores de crescimento se sentissem. Com dissidências internas, o PAN perdeu uma deputada e um eurodeputado. Com a saída de André Silva, o partido vive um momento decisivo. A insistência em definir-se como um partido pós-ideológico afasta-o das correntes mais sólidas dos partidos ecologistas europeus e torna-o muito mais dependente das flutuações das preocupações dos eleitores, que não estão sempre focadas nas mesmas causas. O único partido que conseguiu furar o sistema partidário português e ficar nele por 2 décadas é fortemente ideológico, o Bloco de Esquerda. E o que parece ter mais sucesso nesta nova vaga também é o Chega. O problema dos partidos presos a causas e desligados das grandes correntes ideológicas que marcaram a história dos 2 últimos séculos é que têm dificuldade em adaptar-se a cada momento sem se perderem no caminho. Inês de Sousa Real é jurista, tem um mestrado em Direito Animal, trabalhou na Câmara Municipal de Sintra e foi provedora dos animais na Câmara Municipal de Lisboa. E é vegan, claro. É líder parlamentar do PAN e desde 6 de junho, quando fez 41 anos, coordenadora do Pessoas, Animais, Natureza. É com ela que falarei na próxima hora. Muito obrigado, Inês de Sousa Real, por ter aceitado este meu convite. A minha primeira pergunta é: qual será a diferença entre a sua liderança e a de André Silva? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É com muito gosto que aqui estou a dar a conhecer não apenas esta renovação interna em matéria de liderança, mas também aquilo que é a visão de presente e futuro do PAN, não só para a vida interna do partido, mas também, evidentemente, para o país. Em matéria de estilo de liderança, bom, desde logo eu diria, um pouco aqui também a brincar, que há uma mudança de género que traz consigo um estilo diferente, mais feminino, mais preso também àquilo que são as novas ideologias do próprio ecofeminismo. As próprias lideranças no feminino em vários países da União Europeia e também um pouco por todo o globo têm demonstrado que as mulheres também têm uma forte capacidade de, estando à frente, seja de partidos políticos ou até mesmo da governação dos seus países, como por exemplo na Nova Zelândia, entre tantos outros exemplos, de fazerem de facto a sua diferença, deixarem a sua marca, porque nem sempre o papel de cuidadora ou o papel de maior sensibilidade deve ser confundido com fragilidade, e há, infelizmente, do ponto de vista secular, uma forte tendência para olhar para as lideranças no feminino com algum paternalismo, com alguma dificuldade a encarar que as mulheres também podem aportar para a vida política. Acha que com isso vai que, sendo mulher, tem mais capacidade de, por exemplo, disputar eleitorado ao Bloco de Esquerda, que tem lideranças, várias lideranças femininas há algum tempo? Eu não diria que é uma questão de disputa do eleitorado. Eu acho que há, de facto, mal, aqui, acho que há aqui de facto uma mudança e uma tendência social para reivindicar e reclamar aquilo que também é o direito das das mulheres a terem lugar na vida pública e na vida política. Eu, ao ter sido eleita porta-voz do PAN, infelizmente fui apenas, e reforço isto, apenas a quinta mulher do nosso país a assumir a liderança de um partido político. E isto diz muito do caminho em matéria de igualdade de género que ainda temos a fazer. E nenhuma foi Presidente da República e só uma foi Primeira-Ministra. Exatamente, ou seja, os principais cargos de chefia do nosso país estão, de facto, capturados pelas calças, passa a expressão. E, portanto, nós temos que, de facto, fazer aqui uma evolução também naquilo que são os direitos das mulheres e é com alguma preocupação, não posso deixar de aproveitar para o referir, que olhamos para os efeitos que a própria pandemia trouxe, não só em questões relacionadas com a pobreza, mas também da igualdade de género, porque mais uma vez foram as mulheres que foram empurradas para casa, os dados têm-nos dito isso, quando os apoios, por exemplo, os apoios sociais destinados a quem ficou em casa com os filhos, nos dão a indicação que mais de 80% dos pedidos foram feitos pelas mulheres, isto é de facto preocupante face ao caminho que tínhamos feito até aqui e que não poderá ficar também de alguma maneira perdido. E para além da questão do género, há diferenças de estilo também? Há diferenças de estilo. Ou diferenças também de substância? Há diferenças de estilo, de substância, inevitavelmente. Eu recordo-me que uma das críticas que muitas vezes fazem ao PAN marca-se por uma política muito fiscal, por exemplo, durante aquilo que foi o mandato também do nosso antigo porta-voz e enquanto deputado único. Há aqui uma mudança de paradigma porque nós entendemos que, efetivamente, esta nova liderança entende que tem que haver um maior investimento naquilo que é a reconversão das atividades para um modelo mais sustentável, mais ecológico e, portanto, há também, no ponto de vista político, uma diferenciação naquilo que é a visão trazida para as políticas públicas que vão ao encontro do nosso ideário. Depois também, evidentemente, em termos de personalidade, nós temos feitios e personalidades muito diferentes, temos características, o André foi uma pessoa também que deixou a sua marca no partido, trouxe o partido enquanto deputado único para a esfera mediática, não só da Assembleia da República, mas também do xadrez político, mas, evidentemente, eu tenho consciência da responsabilidade que é seguir-me a um líder que foi um líder forte, independentemente das nossas diferenças que possamos aportar para o partido, mas pelo menos o compromisso e as causas, há uma marca de continuidade e espero evidentemente estar à altura daquela que foi a confiança que os nossos companheiros de causa, os nossos colegas de partido depositaram ao eleger-me no anterior Congresso. Quais são as condições para aprovar um orçamento de Estado? Bom, a este tempo e porque não houve ainda sequer uma reunião... E quando estou a perguntar isto é porque isto é evidentemente um debate central a partir de agora. O PAN também tem um lugar de desempate, por assim dizer, neste complicado jogo político e por isso é importante perceber quais são. E nós temos consciência da elevada responsabilidade que temos, quer para o Orçamento de Estado, quer também para aquilo que são as respostas à crise socioeconómica que o país está a atravessar. Olhar para o futuro, para o próximo Orçamento de Estado, é olharmos para o futuro do país. Nós vamos ter, vai ser as bases daquilo que vai ser, por exemplo, o início da execução do próprio Plano de Recuperação e Resiliência. Nós não nos podemos esquecer que este orçamento tem de facto que ser, de alguma forma, disruptivo com a forma como até agora o país tem sido conduzido. E, portanto, há aqui algumas linhas vermelhas em nosso entender às quais o Governo vai ter que dar resposta. Quais são? Desde logo, a questão da execução, e não posso deixar de o referir até previamente a dizer aquilo que não são as nossas preocupações, como estas linhas vermelhas, porque este Governo quer em matéria de Orçamento de Estado, quer em matéria da execução dos fundos comunitários, é um governo que está em déficit e, portanto, já faz um balanço negativo da execução do que foi conseguido pelo PAN no último orçamento? Estou a dizer do que foi conseguido especificamente pelo PAN, ou seja, do que o PAN... O que o PAN conseguiu de vitórias no Orçamento de Estado foi de facto executado. Positivo, mas em termos de execução o Governo tem estado aquém. Nós temos tido agora algumas medidas que têm estado a ser executadas, refiro-me por exemplo a medidas importantíssimas como o alargamento da tarifa social de energia a mais de 200 mil famílias, num contexto em que agora temos mais de 400 mil pessoas em situação de pobreza, é de facto importantíssimo que tenhamos medidas como esta que foram conquistadas por força do PAN. Mas não nos podemos esquecer que pelo caminho tem estado a execução, por exemplo, não só dos 10 milhões de euros para os canis municipais, em matéria ambiental, a questão não só dos resíduos, como também dos financiamentos para a gestão dos habitats agrícolas. Há uma série de medidas que nós temos que vocês tinham conseguido e que depois não... e que não foram executadas. Só que isto não é exclusivo do PAN, ou seja, este problema é transversal às medidas que são aprovadas no Parlamento e que o Governo sucessivamente demora a executar e vai proletando no tempo essa mesma execução. Demora em alguns casos, não chega mesmo nunca a executar. E quando nós temos, por exemplo, medidas importantíssimas alcançadas no Orçamento de Estado, como os projetos Housing First para as pessoas em situação de sem-abrigo. Num momento, num contexto sanitário como é que estamos a viver, já tarda, de facto, em que isto saia do papel. E, portanto, desde logo, para qualquer tipo de negociação ou de diálogo com o Governo, é fundamental existir não só uma maior execução das medidas que foram, de facto, aprovadas pela Assembleia da República, como também olharmos do ponto de vista da perspectiva futura e o orçamento garantir que não vamos estar a pagar mais do mesmo. E mais do mesmo significa renegociar, por exemplo, os contratos do novo banco, renegociar as parcerias público-privadas, que custam, por exemplo, 3 vezes mais do que aquilo que foi o seu encargo ao país. Estamos a falar de 15 mil milhões de euros, o que de facto é muito significativo para aquilo que é o equilíbrio das nossas contas públicas. Temos também, evidentemente, combater a corrupção e os fenómenos que têm, de facto, minado a nossa democracia. Não, mas isso, por exemplo, não consegue negociar num orçamento, não é? Combater a corrupção não consegue negociar num orçamento, é uma questão... Não, deveríamos conseguir negociar num orçamento, porque o facto de não estarmos a fazer, quer uma reforma de do ponto de vista dos meios, para além, evidentemente, do demais debate que tem que ser feito em matéria de reestruturação do próprio funcionamento da justiça, não é isso que estamos a falar. Mas quando o chamado Pacto de Justiça não sai da gaveta e não estamos a dar meios humanos e estruturais, por exemplo, para as equipas de investigação, para o DIAP, para o DCIAP, para a Polícia Judiciária, tudo isto são matérias que o Orçamento de Estado tem que dar resposta se queremos efetivamente combater a corrupção no nosso país. Se me pudesse definir uma, duas, três questões, eu percebo que isto é difícil porque uma negociação não é um conjunto de 3 ou 4 medidas, é uma, tira-se dali, põe-se aqui e é uma questão complicada. Mas qual é para vocês aquilo que nós deveremos, enquanto espectadores, estar atentos para perceber se o PAN pode ou não pode vir a viabilizar o orçamento? Há 3 grandes eixos que temos que efetivamente dar resposta. Diria que desde logo, no combate às alterações climáticas, é absolutamente fundamental que este orçamento seja um orçamento de viragem, que aposte na reconversão dos meios de produção ambientalmente sustentáveis. Por outro lado, também que fomente um empreendedorismo verde e que crie postos de trabalho que de alguma forma acrescentem valor ao país e que nos ajudem a ser mais resilientes naquilo que é a preparação não só da retoma económica, naquilo que também seja a nossa capacidade de enfrentar embates. E dou um exemplo muito claro, a gestão florestal, que é absolutamente fundamental para combater as alterações climáticas. Se apostarmos numa gestão florestal adequada, isto pode criar um potencial de 61 mil empregos verdes no nosso país, que não estão a ser, por exemplo, incentivados, seja através dos vigilantes da natureza, seja através da pastorícia e da silvicultura, para que de facto se possa ter um ordenamento e uma gestão florestal mais adequada. Há de facto aqui um potencial verde que não está a ser, de alguma forma, capitalizado e alinhado com aquilo que são os acordos internacionais. Por outro lado, também, em matéria também ainda de transição energética, é absolutamente fundamental retirarmos os incentivos que temos tido até agora às indústrias poluentes, como a aviação e a navegação. Nós não podemos querer num dia combater as alterações climáticas e depois, no dia a seguir, continuar a dar borlas fiscais a estas entidades que custam anualmente mais de 500 milhões de euros ao país. Para além desta componente verde e desta componente ambiental, que tem uma dinâmica de facto muito maior e que tem que haver uma maior execução também dos fundos europeus, porque Portugal em anos anteriores cumpriu apenas cerca de 7,2% das metas de execução, estando de facto muito abaixo daquilo que era a média europeia, temos as questões da dimensão social. Ou seja, e pensando naquilo que é um investimento que sucessivamente tem sido deixado para trás em matéria, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde, e sabemos que este último orçamento já foi um orçamento mais social, é expectável que o próximo também o venha a ser por força até do PRR, mas é absolutamente fundamental que quer a nível dos apoios sociais em matéria de saúde, de educação e de habitação, se faça um debate que o país não tem feito em matéria, por exemplo, do ordenado mínimo e do ordenado médio nacional. Porque temos assistido a um achatamento do ordenado médio com o ordenado mínimo nacional. Resulta de um crescimento do ordenado do salário mínimo e, portanto... E que resulta em mais pobreza, porque, por exemplo, quando nós deixámos de ter estas 400 mil pessoas que deixaram de estar na chamada classe média e que passaram agora a estar em risco de pobreza, é de facto resulta num empobrecimento para o país e estamos cada vez mais longe da média europeia. E sabendo que este é um debate que Portugal não terá que fazer sozinho, é um debate que terá que ser feito também aliado com a própria União Europeia, portanto o dito chamado ordenado mínimo europeu, que tem sido muito debatido, tem que estar em cima da agenda política dos vários Estados-membros, não só porque dificilmente vamos conseguir recuperar as economias e torná-las mais resistentes a estarmos aqui a diferentes ritmos ao nível da União Europeia, mas também porque Portugal não pode continuar a estar na cauda da Europa em matéria de direitos sociais e laborais e em matéria, evidentemente, de combate à pobreza. Houve neste Congresso uma divergência no PAN sobre a participação no governo, pelo menos pareceu-me que essa divergência existiu. Sente-se em condições de participar no governo? Bom, vamos lá ver. Quando nós falamos em que queremos ser governo, há que dar aqui desde logo uma nota. Qualquer partido político concorre para ser governo. Os partidos políticos concorrem para, para estar no Parlamento. Podem para não... estar no Parlamento e evidente que se nos pudessem dar a opção... podem considerar que ainda não estão em condições de participar num governo. A realidade é que tem dois partidos, o Bloco de Esquerda e o PCP, um com 100 anos, outro com 20... que nunca participaram num governo, não é? Portanto, não sei se é porque não acham que não estão em condições, por outra razão. Portanto, para além de concorrerem, a minha pergunta é se, evidentemente que o objetivo o final, mas é PAN que se neste momento governo, o PAN se sente em condições de participar num governo. O tempo do PAN está no governo, não é o dos dias de hoje. Agora temos a consciência de que existe um crescendo daquilo que tem sido o apoio e a confiança dos cidadãos aos partidos, aos chamados partidos ambientalistas por toda a Europa. Aliás, a França, a Alemanha têm sido exemplo disso mesmo. O PAN, apesar de ter crescido de forma mais lenta do que se calhar outros fenómenos políticos, tem feito um crescimento de forma consolidada. Nós temos vindo a aumentar a nossa representação, quer na Assembleia da República, quer com o lugar que conquistamos na Europa, quer depois nas Assembleias Regionais. Recentemente elegemos um deputado na Assembleia Regional dos Açores e também ao nível das autárquicas. E tendo presente esse crescimento, acredito que o PAN um dia será chamado pelos portugueses a assumir outras responsabilidades que não apenas as do Parlamento. E aquilo que defendemos é que terá que estar preparado para isso mesmo no dia em que isso acontecer. Até porque quando nós nos deparamos com fenómenos populistas, antidemocráticos, que podem minar e pôr em causa de forma séria a nossa democracia, seria de facto uma irresponsabilidade que todas as forças políticas não façam um esforço para que no dia em que forem chamadas a ter que se calhar participar de um governo, até por força da conjetura política que possa vir a ser composta, não estejam preparados para isso. É o caminho que faremos, nós não deixaremos de dizer presente aos portugueses caso isso assim aconteça, mas até lá temos consciência da nossa dimensão atual e de que este momento em concreto não é o momento do PAN estar no governo, evidentemente. A verdade é que bastou um pequeno crescimento para começarem os problemas internos. Perderam uma deputada e um eurodeputado, passaram independentes. O que é que aconteceu? Bom, o PAN não está imune, tal como outras forças políticas, a fenómenos de dissidência interna. Isso já aconteceu noutros partidos, já aconteceu também... Não me lembro de nenhum partido que tão cedo tenha perdido... o Bloco de Esquerda perdeu um eurodeputado, já aconteceu outros partidos maiores em que isso não... Vocês deixaram de ter o único representante que tinham no Parlamento Europeu, perderam um quarto da vossa representação parlamentar. Não é muito habitual num partido. Bom, não é nem habitual nem desejável. Agora, não estivemos imune a este fenómeno. São pessoas que optaram por, ao invés de seguir uma discussão interna no coletivo, optaram por seguir agendas pessoais. Infelizmente, não estamos imunes a estes fenómenos. Agora, aquilo que da nossa parte existe é o compromisso em continuarmos não só a trabalhar, quer internamente, para evitar que este tipo de situações voltem a acontecer, tendo um maior escrutínio também naquilo que são os nossos eleitos nos atos eleitorais e, evidentemente, dar continuidade àquilo que tem sido o nosso trabalho, quer local, quer nacional. E exemplo disso é o próprio Orçamento de Estado. Eu recordo que esta última negociação ocorreu neste momento. Eu que isto não é muito agradável, mas não avança. É porque não me respondeu o que é que aconteceu. E eu acho que os eleitores, claro, os eleitores têm direito a saber porque é que dois deputados, ao mesmo tempo, aliás, um eurodeputado e uma deputada, saíram e deixaram-se representantes do PAN. É só por causa das agendas pessoais. Apontadas. Que divergências é que... Porquê é que o PAN não conseguiu gerir isto? As pessoas, na altura, deram as suas razões, ou seja, parece-me claramente que usaram o PAN como um trampolim para agendas pessoais, que não havia um compromisso, nem falo um compromisso político ou partido, porque acredito que em momentos da nossa vida qualquer pessoa possa deixar de se identificar com um partido, mas aquilo que tem que ser irrevogável quando estamos em política e quando estamos num partido é o nosso compromisso com as causas e com o bem comum. E, portanto, o facto de não terem renunciado aos mandatos e cedido os mandatos diz muito daquilo que era o seu compromisso para com as causas e o seu compromisso, de facto, para com os nossos eleitores. Acho que não deviam ter renunciado aos mandatos. Acho que deveriam ter renunciado ao mandato, ou seja, não me faz sentido, estando em política, nós temos que ter a consciência que não somos eleitos por nós próprios, por mais simpatia que as pessoas possam ter em determinado momento por um deputado, uma deputada, um porta-voz ou qualquer outra pessoa que esteja na vida pública. No caso do PAN, tenho ideia que, aliás, a maior parte das pessoas nem sabia o nome do candidato a eurodeputado, mas há casos diferentes, não? Há pessoas que são eleitas E o seu peso tem, bem, são cabeças de lista e é por isso, aliás, que conseguem a eleição. E vamos lá ver, o PAN, tendo em conta que tem 10 anos de existência, nós fizemos a nossa primeira década, é natural que não temos ainda nomes ou rostos com a mesma força que outras pessoas que têm parte da história política do nosso país e, portanto, estas pessoas que saíram não eram pessoas propriamente conhecidas na opinião pública. E o coletivo PAN, ou seja, aquilo que é o nosso ideário, é que tem feito, de facto, eleger o partido. Não se deve o trabalho e o sucesso do PAN, não se deve exclusivamente aos seus porta-vozes, mas deve-se antes, não só a um coletivo, como também àquilo que é uma crescente sensibilidade da sociedade civil para com as causas que nós defendemos. E, portanto, tendo essa consciência, é evidente que acho que deveriam ter cedido os mandatos, como também há aqui uma falha de compromisso por aquilo que os trouxe até ao partido. E nesse aspecto, parece-me que é não só, de facto, censurável não o terem feito, como não é essa a forma que devemos estar em política e devemos saber que os debates fazem-se internamente, a pluralidade e a diversidade deve existir internamente, porque sem diálogo interno e sem discussão interna também não reforçamos aquilo que é o nosso coletivo. Dizem muitas vezes que não são de esquerda nem de direita. Isso não é uma forma de tentarem pescar em todas as águas eleitorais? Através de patreon.com/perguntarnoofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. De todo. A dicotomia esquerda e direita está, de facto, ultrapassada. Este é um fenómeno não apenas de Portugal, mas também nem do PAN, ou seja, o PAN não foi inédito neste debate. O fim da esquerda e direita é um fenómeno da decadência da democracia. Ou seja, o discurso pós-ideológico é um discurso bastante simpático a grande parte daqueles que não vivem muito bem a democracia. Então, a novidade não resulta de uma regeneração da democracia haver partidos que dizem que não são de esquerda nem de direita. Eu aqui, não querendo entender como uma provocação, mas respondendo à provocação, o PAN é um partido democrático e, portanto, respeitamos profundamente a democracia e as instituições. Essa não era a provocação. Eu não disse que o PAN não era um partido democrático, até porque não acho que não seja um partido democrático. Disse que o fenómeno de tentar passar a ideia de que a dicotomia esquerda-direita é uma dicotomia ultrapassada, é um fenómeno que resulta de uma decadência da democracia. Mas não, do contrário. Só. Ou seja, sem prejuízo, acho que temos aqui dois debates distintos. Por um lado, é evidente que nós temos uma decadência da nossa democracia, temos um desgaste do Estado de Direito Democrático, até mesmo uma desilusão por parte do eleitorado que se tem traduzido em sucessiva abstenção, tem-se traduzido também num afastamento das pessoas da vida pública, em particular da vida política. Há um grande estigma em relação à vida política. Eu, por exemplo, sendo este o meu primeiro mandato, sinto isso muito pessoalmente, ou seja, aquela ideia pré-concebida de quem está em política não é uma pessoa séria, não é uma pessoa de bem com tudo o que isso possa querer dizer. E dizer que não se é de esquerda ou de direita, dá sempre a ideia que não se é bem político. Não, mas aqui, e era aí que depois também já ia entrar, ou seja, só deixar claro isto, que não me revejo minimamente e acho que temos que retirar o estigma e a carga negativa que está em política, porque a política tem de ser de facto todo e qualquer cidadão, sob pena de não conseguirmos reverter aquilo que tem sido o declínio da nossa democracia. Em relação à dicotomia esquerda e direita, é de facto uma dicotomia curta, ou que podes partilhar aquela que é uma visão, em nosso entender, que tem que ser uma visão do todo, integrada, e é por isso que o PAN se apresenta como uma visão ecocêntrica na política, ao inversos a visão antropocêntrica que tem marcado as ideologias também partidárias, porque, por exemplo, quando nós falamos em garantir o direito à habitação, quando falamos do direito à habitação, a esquerda frequentemente, de alguma forma, diaboliza, por exemplo, a propriedade privada, os senhorios. O Partido Socialista, que é um partido de esquerda, não diaboliza. Ou seja, há esquerdas diferentes, mas os partidos mais radicais da esquerda tendem a fazê-lo. Vocês não dizem só que não são radicais de esquerda, vocês dizem que não são nem de esquerda nem de direita, que não é a mesma coisa. É possível ser de esquerda e não diabolizar os senhorios. Até é possível ser de esquerda e ser senhorio. Mas por isso é que nós nos identificamos como sendo progressistas mais ao centro e, portanto, não temos de facto aqui a ilusão de que não tenha que haver transversalidade das várias causas aos diferentes aspectos políticos. Eu vou explicar o problema, que não é nenhum fetiche com a esquerda ou com a direita. Se vocês se apresentam como um partido pós-ideológico, porque até a questão não é só esquerda e direita, tornam-se na realidade imprevisíveis. Tirando as causas ambientais e animalistas, as pessoas aderam ao partido com base em quê? Bom, deixa-me só terminar. Não vos une qualquer tradição política que torne previsível esta ou aquela posição sobre questões políticas que vão aparecendo. Ou seja, uma coisa, a divisão esquerda e direita é evidentemente curta, é por isso que sobrevive há 250 anos, por ser curta, ou seja, ela não explica tudo na política, explica só uma parte, mas torna os partidos previsíveis em algumas coisas novas que aparecem, em assuntos novos que aparecem. Eu sei mais ou menos o que é que devo esperar do Bloco, do PCP, até do Partido Socialista, como da Iniciativa Liberal, que também diz que não é de esquerda nem de direita, está na moda, sendo claramente de direita, evidentemente. Ou seja, eu sei mais ou menos o que esperar. E isto pode parecer um problema, mas é uma vantagem. Significa que as pessoas votam não apenas no que o partido já disse que vai fazer, mas daquilo que é previsível que venha a fazer. Ora, o PAN é imprevisível desse ponto de vista. Eu só não concordo. É porque eu acho que o PAN não é verdade que o PAN não seja nem de esquerda nem de direita, mas já lá vai. Não concordo porque nós, para além de que temos programas políticos e programas eleitorais que também dizem ao que vimos, não é? Portanto, o PAN tem expresso nos seus programas a sua matriz ideológica, mas também o que defende em diferentes áreas, para a habitação, em matéria fiscal, revisão dos escalões do IRS, entre muitos outros exemplos. Mas nesta visão mais progressista ou ecocêntrica da política, há uma coisa que tem que ficar clara. Nós defendemos claramente uma mudança de paradigma na forma como produzimos, como vivemos, porque a forma como vivemos é absolutamente insustentável. Certo. Nós temos que viver dentro dos limites planetários. Ou seja, a questão da sustentabilidade do planeta e a questão ambiental e ecológica é um novo lado que não existia, evidentemente, há 250 anos e que pode ser integrado no debate entre a esquerda e a direita. Não torna ultrapassada a esquerda e a direita. Em nosso entender, pode não. Pode dizer que há uma esquerda produtiva, vista, mas há outra que não é. Portanto, em nosso entender, não tem havido por parte nem da esquerda nem da direita, aliás, foram modelos que já foram testados e são modelos que não têm dado resposta a estes grandes desafios, porque nós temos que olhar para a economia de uma forma diferente. Quando nós, por exemplo, ouvimos falar na economia do mar e continuadamente a subjugar os recursos naturais e até os recursos humanos, ou seja, aquilo que tem sido uma perspectiva produtivista, extrativista, esquecemos-nos frequentemente que a exploração dos meios naturais está muito fortemente ligada, por exemplo, à exploração das pessoas. O caso paradigmático que tivemos agora de Odmira exemplifica isto mesmo, a forma insustentável. Tenho consciência que está a fazer um discurso de esquerda. Não é um discurso de esquerda, porque nós precisamos de investir e nada temos contra, por exemplo, o investimento privado. Só que tem que ser um investimento privado sustentável. Tem que ser um investimento privado que, de alguma forma, respeite os recursos e, aliás, aliado com a inovação, e também aqui Portugal tem ficado muito aquém daquilo que é, por exemplo, o investimento na inovação no nosso país, para apostarmos, lá está, na reconversão das atividades para modelos mais sustentáveis, na reconversão, por exemplo, naquilo que possa ser novos métodos de energia, de alimentação, apostar, de facto, num novo paradigma também mais próximo das famílias e naquilo que possa ser o direito à sua desconexão laboral. Portanto, há aqui um conjunto de iniciativas que, efetivamente, a esquerda e a direita não têm dado resposta. Quando diz que a clivagem esquerda-direita está ultrapassada, por exemplo, o papel do Estado da economia é um debate ultrapassado? Acho que não. A distribuição dos recursos é um debate ultrapassado, não é? Eu estou a pegar naquilo que são as grandes divisões entre a esquerda e a direita. Os direitos dos trabalhadores não são um debate ultrapassado. Os privilégios de classe, imagino que não considerem um debate ultrapassado. Tudo aquilo que é fundador no debate político que fazemos, a que acrescenta evidentemente um fator que eu acho que todos os partidos, ou quase todos, perceberam que é um novo elemento que baralha o jogo, que é a questão ambiental e a sustentabilidade do planeta, mas tudo isto são debates que continuam presentes e que vocês o que dizem quando não são de esquerda e de direita é nós não temos posição sobre esse assunto. Não, temos posição à peça. Não. Há uma visão de facto do modelo de crescimento e de produção em que vivemos, esta visão ecocêntrica que referi, que interliga e que harmoniza tudo. Os não diferentes interesses. Não resolve a questão de classe, não resolve não sei quantas outras resolve, coisas. Porque, por exemplo, quando nós falamos, ainda agora referiu a questão dos direitos dos trabalhadores, mas também dos empregadores, e o PAN tem procurado harmonizar isso, aliás, seja através de iniciativas do Orçamento de Estado, seja através das iniciativas que apresentámos durante a crise socioeconómica e a crise sanitária que vivemos, que procurava fazer chegar os apoios a ambos os setores, evidentemente salvaguardando aquilo que possa ser o fosso até existente entre os pequenos, médios e as pequenas e médias empresas, que é o grande tecido português, e aquilo que possa ser a nossa classe das grandes empresas, das grandes corporates e também os próprios milionários que cresceram durante esta pandemia. E, portanto, não nos podemos esquecer que aquilo que é a justiça fiscal ou justiça social, no entender do PAN, e o PAN tem sido até dos poucos partidos a defender, inclusive nesta Assembleia da República, que tem que haver uma revisão dos escalões de IRS. Nós apresentámos inclusivamente uma proposta no Orçamento de Estado que foi rejeitada, que visava isso mesmo, ou seja, rever os escalões do IRS para que salvaguardar que tributamos quem tem mais riqueza e que compensamos do ponto de vista fiscal quem de facto tem menos rendimentos. Tem consciência, portanto, que essa é uma das grandes clivagens entre a esquerda e a direita. Atenção, porque nós temos... A função fiscal de redistribuição da riqueza, até que ponto ela se faz, é uma das grandes clivagens entre a esquerda e a direita. Mas nós não temos que negar, na integralidade aquilo que possam ser debates que têm sido transversais à esquerda e à direita. Até agora, uma que razão, existe... É que ao contrário dos outros, são debates que têm séculos e, portanto, não digo os escalões de IRS, evidentemente, mas não é por acaso que a divisão de esquerda e direita se mantém, é porque ela tem 250 anos. A questão aqui é que tem que se trazer para a equação, mas tem que trazer-se para a equação fórmulas que até aqui não existiam. E quando nós pensamos na economia, temos que passar a considerar aquilo que são outros valores, nomeadamente os valores ambientais, e aquilo que é um prejuízo, muitas das vezes imensurável, do que dano ecológico estamos a fazer, do dano, por exemplo, que não é contabilizado, a felicidade interna bruta, por exemplo. Nós não podemos viver reféns do PIB, não podemos viver reféns do déficit ou da economia. Aliás, nós defendemos que a própria economia deveria estar aliada a outras áreas de governação e não ter a preponderância que tem hoje, que acaba por subjugar, e acabamos por verificar que todas as políticas públicas acabam por ficar travadas no terreiro do passo. E, portanto, há de facto hoje um endeusamento daquilo que tem sido a economia, que, em nosso entender, não faz sentido face aos novos desafios que temos em sociedade. Eu acho que há algum pragmatismo eleitoral em tentar dizer que se é de esquerda nem de direita, o que levou o PAN a propor o plafonamento das reformas, uma proposta que há décadas, aliás, acho que falámos sobre isso num debate, quem participou aqui no Perguntar Não Ofende, para as últimas legislativas, propor o plafonamento das reformas, uma proposta que há décadas a direita, é defendida pela direita neoliberal e que teria como consequência a exigência do plafonamento nos descontos e a insustentabilidade do sistema público de pensões, ou um visto gold ambiental, como se a venda da autorização de residência passasse a ser aceitável porque o dinheiro vai para as coisas certas. Ou seja, são dois exemplos em que o pragmatismo parece resultar da falta de solidez ideológica do PAN. Não acha que quando se tem uma âncora é mais fácil, quando não se tem uma âncora é mais fácil seguir a corrente? Bom, é de facto que divergimos das forças políticas tradicionais. De facto, dar só aqui uma nota, o PAN não defende atualmente os vistos green, portanto, efetivamente, defendeu, mas também, como em qualquer área da vida, também na política temos que saber reavaliar as propostas que apresentamos, e se de facto concluirmos que elas não se ajustam ideologicamente e que não são coerentes com aquilo que são os nossos princípios, devemos deixá-las cair. E esse é o caso, claro, dos vistos green. Não nos faz qualquer sentido que exista uma discriminação positiva para a atribuição da residência em função dos rendimentos ou da capacidade de compra de imobiliário, tendo em conta o impacto que isso tem até mesmo na habitação. Mas eu acho que vocês apresentaram esta proposta exatamente por falta de solidez ideológica. Ou seja, há coisas que são... Mas é um caminho que se vai construindo. Vamos lá ver, o PAN tem hoje 10 anos, temos hoje outra experiência, até por fruto daquilo que foi o trabalho parlamentar, e portanto é normal e é natural que ao longo destes 10 anos se possa vir afinando aquilo que é a nossa não só coerência ideológica, como também a experiência que temos do ponto de vista até daquilo que são as medidas que vamos apresentando. E, portanto, olhando hoje para trás, e por mais que houvesse bondade nessa medida, não é coerente com aquilo que nós defendemos, quer do ponto de vista da integração dos migrantes e da obtenção das autorizações de residência para o nosso país, porque achamos que efetivamente tem que haver uma política mais eficaz na sua integração e mais promotora da igualdade nestas matérias, que combata, por exemplo, os fenómenos do tráfico de seres humanos ou até mesmo outras formas de exploração. E, por outro lado, conhecendo aquela que foi o resultado dos vistos gold na pressão da habitação, é naturalmente que, feita a revelação dessa medida, com toda a humildade, dizemos hoje que deixamos cair a medida que não se coaduna com aquilo que é o nosso ideário ideológico. Agora, em relação às outras questões da coerência ideológica ou do pragmatismo ideológico, o PAN defende... É porque eu não vejo problemas que os partidos evoluam ideologicamente. O ambiente não é a primeira clivagem que existe à esquerda ou à direita. As questões de liberdade individual, por exemplo, aquilo a que chamamos questões de costumes, eu detesto esta expressão, mas aquilo que chamamos questões de costumes foi uma coisa que partiu a esquerda entre nos anos 60 e 70 e criou clivagens. Portanto, evidente que a esquerda e a direita não resumem todas as divergências, mas a verdade é que dão âncoras em coisas como estas que fazem tocar imediatamente as chinetas sem se precisar de não sei quantos anos para perceber Porquê? Eu acho que há aqui um fenómeno... Houve coisas que já foram pensadas antes de nós existirmos. Mas, Daniel, eu acho que houve aqui também um fenómeno. O PAN, durante os seus primeiros anos de existência e depois quando chegou à Assembleia da República, foi muito ignorado também pelos órgãos de comunicação social, pelos próprios politólogos, ou seja, não houve de facto aqui um aprofundamento daquilo que foi, ou um acompanhamento mais próximo daquilo que tem alguma responsabilidade também nisso. A nossa evolução. O PAN tinha congressos à porta fechada, era o único partido que os tinha, não é? O PAN teve um congresso à porta fechada, teve um congresso à porta fechada, já existindo no Parlamento, porque teve vários congressos à porta fechada antes. Era um partido muito opaco. Era provavelmente o partido mais opaco da realidade. Não me parece justo que se diga que o partido é opaco e que se tome a parte. Hoje já nem poderia ser. Se tome todo pela parte. Houve de facto um congresso que foi feito à porta fechada, este congresso não foi, e aquilo que posso garantir é que enquanto estiver nesta direção e esta Comissão Política Nacional, quer de facto um partido aberto, plural, e o ser aberto implica também o escrutínio natural, quer da sociedade civil, quer dos próprios órgãos de comunicação social. E portanto, ainda há pouco perguntava também aquilo que pudessem ser as características desta candidatura. E, de facto, algo que nos marca internamente é, de facto, este forte desejo de podermos não só internamente fomentar uma maior participação de todos os nossos filiados e filiadas no partido, como também achamos que a política não se faz dentro destas quatro paredes da Assembleia da República, faz-se na proximidade com os cidadãos e, portanto, dizer que o PAN teve alguma opacidade não me parece justo, até porque conheço o caminho desde os fundadores até ao momento em que chegámos no presente e não nos revemos, de facto, em qualquer tipo de opacidade. Antes de passarmos para outro assunto, deixar isso também. Eu interrompi e estava a dizer que o partido era os politólogos e a comunicação social tinham ignorado o partido. Isso era sim, para ou seja, houve de facto aqui, o PAN não beneficiou da mesma atenção mediática e continua a não beneficiar, atenção, nós temos mais representação na Assembleia da República, por exemplo, que o Chega ou a Iniciativa Liberal, e estamos muito distantes de termos a mesma atenção mediática que tem, por exemplo, o Chega. Nenhum partido em Portugal teve a atenção mediática, o rácio da atenção mediática deputado que o Chega teve até agora, hoje, é? Aquilo que ia dizer é, também temos consciência do reverso da medalha, porque nem tudo em política justifica o queremos ter atenção mediática e, portanto, a agenda, a onda populista que é cavalgada muitas das vezes para obter até atenção é um, digamos, um estilo ou uma linha ideológica que claramente nos dissociamos. Não é do PAN, e, sim. Portanto, não vale tudo para nós em política, menos ainda quando isso afronta diretamente os direitos humanos e o princípio da dignidade humana e, portanto, não nos verão a fazer política populista só para termos atenção mediática. E, portanto, isso que fique muito claro, porque, não obstante podermos ter uma visão disruptiva, inclusive em matérias mais conservadoras, como a questão dos direitos dos animais, o reconhecimento da sua personalidade jurídica, para além das questões ambientais, o mexermos com interesses instalados, com a questão, por exemplo, que já falei, quer das PPPs, quer do Novo Banco e o combate à corrupção, até mesmo o Estatuto do Denunciante, que hoje está a ser debatido aqui na Assembleia da República, ou o enriquecimento ilícito, não é pelo facto de nós atirarmos muitas vezes, temos aquela pedra no charco em relação a estas matérias, que são mais incómodas, que vêm de alguma forma provocar um debate e uma reflexão até em torno da nossa própria condição e, portanto, não é por essa razão que o PAN irá de alguma forma ter uma agenda populista no sentido negativo, se há cá populismo bom e populismo mau. Dizem que são um partido verde, mas a maioria dos partidos verdes europeus situa-se à esquerda e não tem a causa animalista como a sua primeira bandeira, mas a sustentabilidade na relação do homem com a natureza. Na Alemanha, devo dizer, até conheci caçadores que votavam nos verdes. E isso não era nada estranho, era bastante comum e normal. A sensação que tenho é que são um partido animalista que se apercebeu que havia um vazio por ocupar na área do ambientalismo. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Não foi esse o caminho que seguimos. Aliás, o nosso programa político foi entregue quando a Fundação no Tribunal Constitucional reconhece precisamente aquilo que é a necessidade de termos uma nova visão, um novo paradigma na forma como tratamos a natureza. O PAN surgiu efetivamente tendo uma preocupação, uma forte preocupação com os direitos dos animais, foi essa a gênese quando estamos a falar do PPA, portanto o partido era um partido totalmente animalista. A questão ambiental era irrelevante no partido. De qualquer das formas. Aliás, um partido semi-religioso na realidade. Mas logo nesse primeiro ano de existência foi feita essa viragem e, no meu entender, bem, ou seja, eu defendo e apesar de ter feito um percurso na área do estudo do direito animal... Já agora, quando é que entrou no PAN? Eu entrei no PAN, ainda no PAN não estava fundado, em 2010, portanto ainda não tinha sido formalizado, oficializado. Entrou no PPA mesmo? no PPA, sim, portanto não tinha sido oficializado pelo Tribunal Constitucional e, portanto, sou uma das primeiras filiadas do partido, mas, e bem, houve um debate interno, aliás, tem sido um pouco divergente também internamente esta visão PPA versus PAN, mas a visão que acompanha é que temos de ter uma visão do todo, ou seja, uma visão que integre as preocupações com os direitos humanos, com os direitos sociais e laborais, entre muitos outros aspectos, e a natureza e os animais. E, portanto, esta visão ecocêntrica que o PAN traz para a agenda mas política... Mas não são propriamente... A vossa história é muito diferente da história dos verdes alemães, etc. Ou seja... Há uma matriz comum, a matriz da sustentabilidade, da economia social mais virada para este empreendedorismo verde. Há, de facto, esta matriz comum, mas naquilo que respeita à proteção animal, eu acho que não só devemos orgulhar-nos de termos trazido pela primeira vez para a Assembleia da República esta consideração com os outros seres connosco partilham o planeta, como uma visão ambientalista que não considere, por exemplo, a justiça interespécies, o direito que os animais também têm ao seu habitat natural, quando estamos neste momento a ter um comportamento absolutamente predatório dos ecossistemas, que põe em causa até a nossa própria sobrevivência. Eu acho que quando falamos quer de justiça climática, de justiça social, da mesma maneira que é indissociável, quando falamos na justiça climática, falamos dos direitos das pessoas, também temos que colocar aqui um terceiro vetor na equação, que é a justiça para com os outros animais que partilham connosco o planeta e que também têm que ter direito não só a serem tratados com respeito, de forma digna, mas também a terem os seus ecossistemas e os seus habitats preservados, porque nós não estamos sozinhos no planeta. No vosso programa para as eleições legislativas aparecem 275 vezes, eu sei que estas métricas valem o que valem, mas esta por acaso é tão expressiva que vale. No vosso, portanto, aparecem 275 vezes a palavra animal ou animais, 27 vezes apenas, portanto, 10 vezes menos, a palavra ambiente, isto num partido ambientalista. 35 vezes sustentável ou sustentáveis, 19 vezes biodiversidade, 13 vezes ecossistema, 44 vezes clima ou climático, referindo o que vocês próprios reconhecem ser o maior problema que a humanidade enfrenta. Isto é ou não é um bom manómetro das vossas prioridades? Tudo que eu, ou seja, a palavra animal ou animais aparece mais vezes do que todas as questões ambientais essenciais. Bom, eu acho que senhora... atravessam hoje o debate político. Isto não é sintomático de que vocês são, antes de mais, um partido ambientalista e só perifericamente um partido ambientalista? Não, ou seja, eu acho que há aqui um equilíbrio naquilo que tem sido a defesa dos direitos dos animais e a causa ambiental. Isso vê-se não apenas por esse barómetro de contabilizarmos palavras, mas pela nossa ação política. É um bom barómetro, apesar de tudo. Não se, deixa de se a diferença fosse pequena, eu não a usava. Sendo tão expressiva, nós diz qualquer coisa. Nós não temos qualquer tipo de problema em assumir que somos um partido ambientalista. Animalista. Não é? Essa é a nossa ADN, é a nossa gente identitária. A minha questão não é se vocês, tipo vocês são um partido animalista, não está em discussão. A questão é se essa questão ambientalista e verde tem centralidade no vosso partido ou foi qualquer coisa a que vocês chegaram. Não, depois, tem centralidade até porque... Não mais do que outros partidos, aliás. Não, tem centralidade até porque, como referi há pouco, é manifestamente insustentável nós continuarmos a viver da forma que estamos a desenvolver a nossa economia, a nossa produção. Isto põe em causa não apenas a nossa própria sustentabilidade, a nossa própria resistência enquanto seres humanos, como também põe em causa aquilo que é a preservação dos habitats para com as outras espécies. No caso em concreto, daquilo que possa ser o barómetro para as nossas prioridades... Eu acho que este exercício que foi feito no último Orçamento de Estado é, de facto, muito sintomático daquilo que são as prioridades para o PAN. E tivemos estes grandes eixos, a proteção ambiental, reclamando mais investimentos na criação não só de empregos verdes, como na criação da gestão das habitats agrícolas, porque quando nós falamos, por exemplo, ou quando é dito que o PAN ataca o mundo rural só porque põe em causa a tauromaquia ou a caça, o mundo rural são muitas coisas diferentes, portanto, como o mundo urbano, não é? Exatamente, mas em nosso entender, essa não só são mais vezes é que vocês redutora. Estão desligados do mundo rural, não é? Independentemente do atacarem ou não, que estão aqui, desligados do mundo rural. Bom, há aqui uma visão redutora, em nosso entender, quando se tenta reconduzir o mundo rural apenas a estas atuações, mas o PAN, por exemplo, foi o único partido que conseguiu inscrever no Orçamento de Estado que fossem criados programas de incentivo para a gestão dos habitats agrícolas, coisa que os próprios produtores reclamam, que não existem estes apoios, e está a degradar não só o nosso meio ambiente, como também aquilo que é uma nossa capacidade. Temos uma produção, por exemplo, agrícola mais ecológica, mais virada para o biológico. Portugal, por exemplo, não tem dado cartas na reconversão que é necessária fazer nestas áreas. Temos pautado por incentivar a agricultura intensiva e superintensiva e nós temos sido das poucas forças políticas a, de facto, combater fortemente aquilo que é a agricultura intensiva e superintensiva. a fase que já estamos a atravessar com escassez de água, em que neste momento os pequenos produtores não têm sequer acesso à água, é para nós muito preocupante e denota aquilo que tem sido a atuação do partido nestas dimensões. Depois, a questão também dos direitos humanos e sociais. O combate à pobreza para nós é absolutamente central. Não nos faz qualquer sentido estarmos a atravessar a pandemia que temos neste momento e que um partido que se Parque, diz... Eu nunca disse que só falavam de animais. Isso é outra coisa. Mas há muito quem diga e é importante também que nos acompanhe. Eu disse outra coisa. É assim... Vocês definem que não são de esquerda nem de direita, têm um olhar, e depois falam do olhar sobre a sustentabilidade do planeta, etc. E quando nós olhamos para os vossos documentos, isso não está lá espelhado, essa... Claro que as coisas estão lá. O que eu estou a dizer é evidente, ao ler o vosso programa eleitoral, que a centralidade são os direitos dos animais. Eu acho essa que a nossa situação política fala programa. Por nós. O PAN trouxe ao debate na Assembleia da República combater o lobby, combater, por exemplo, a questão das declarações de interesses na Já lá vamos, eu vou falar sobre isso. Ou seja, eu acho que a nossa atuação política tem falado por nós. Deixa-me falar um bocadinho dos animais, até porque vamos eu tenho certeza isso. que as pessoas esperam um bocadinho nesta minha conversa com vocês. Não queremos defraudar ninguém que está a ouvir. Que esteja por aqui. Que esse assunto esteja presente. Há uns anos, o PAN apresentou na Assembleia Municipal, como recomendação, uma proposta para o Regulamento Animal para Lisboa. Nele, definiam condições de alojamento que nem para os humanos existem, na lei, e de acompanhamento médico que estão vedadas aos mais pobres. A violação destes deveres levaria a coimas e à recolha do animal. O resultado prático... e eu penso que esta proposta, entretanto, caiu, o resultado prático seria tirar os animais de estimação aos sem-abrigo. Era a leitura inevitável, não havia como isso não acontecer. Isto não revela uma total inversão de valores e até alguma insensibilidade na posição que o PAN tem quando mede a questão animais, seres humanos, incluindo na relação entre os animais e os seres humanos? Bom, dar nota de que esse regulamento municipal, a redação que estava feita era uma redação infeliz, que dava essa ideia que não corresponde àquilo não dava, que é. Não dava essa ideia. Tinha esta consequência prática, eu lia, relia, terlia, mais. E se reparar, a proposta regulamento do regulamento até dizia, que foi levada à Assembleia Municipal devia, não foi essa. Que se devia ter em conta o sofrimento que poderia provocar esta separação ao animal, sem uma única referência ao sofrimento que causaria ao ser humano. A proposta que foi levada à Assembleia Municipal, a proposta de redação final que foi levada pelo PAN à Assembleia Municipal não foi essa, até porque não só na Assembleia Municipal como a nível nacional aquilo que defendemos é que devem ser criadas condições, ponto número um, para que qualquer pessoa que esteja em situação de sem-abrigo seja retirada da rua e possa ter acesso aos programas de housing first, em causa, inclusive é com os seus animais. Ou seja, a preservação e o laço efetivo que existe, e é bom também que isso fique claro, porque esta é uma matéria que me diz muito, inclusive é a proteção animal, ou seja, até do ponto de vista académico, é uma matéria que tem desenvolvido profundamente. A relação entre a pessoa, o ser humano e o animal deve ser preservada, até porque nós sabemos que muitas das vezes é o único elo que temos para chegar... A proposta que foi ao Congresso do Chega sobre os ovários das mulheres também não foi aprovada e, no entanto, nós considerámos que ela era, nós, as pessoas que analisaram, que ela era reveladora de qualquer coisa. Mesmo que esta proposta foi alterada, como eu disse, aliás, disse logo no início, que imagino que ela terá caído ou terá sido alterada, mas ela revela qualquer coisa. Bom, esta proposta revela que, num automatismo, um eleito, não é um militante de base, como foi no caso do Chega, um eleito teve no seu automatismo olhar a relação entre o animal e o ser humano, incluindo o ser humano mais desprotegido de todos, que é o sem-abrigo, ignorou, e não ignorou num conflito de interesses. Estamos a falar do... Se há provavelmente animais que são amados, são os animais do sem-abrigo, como nós sabemos, por uma relação de interdependência entre os dois. Sim, de proteção. E como também. Isso, a pessoa que fez essa proposta foi insensível a isso. Isto pode dizer qualquer coisa sobre a insensibilidade que algum animalismo tem em relação aos próprios seres humanos. Eu acho que lá está. Aqui não podemos confundir, mais uma vez, o todo com a parte. E, de facto, essa proposta foi revista, foi clarificada, porque o PAN não se identifica de todo com uma proposta que põe em causa o laço afetivo que exista, em particular com aqueles que estão mais vulneráveis, e aqui não falamos apenas das pessoas em situação de sem-abrigo, mas também das vítimas de violência doméstica, que muitas das vezes até evitam fugir de casa para não deixar para trás os animais de companhia, e portanto, sabendo bem o laço afetivo que une estas pessoas, as políticas públicas têm que dar resposta para que, por exemplo, haja uma garantia de acesso à habitação com estas pessoas, e para nós isso é absolutamente fundamental. Coisa diferente é se me perguntar se achamos que um animal que é maltratado deve ser retirado ao seu abusador. Evidentemente que sim. E, portanto, estamos a falar de matérias distintas e aquilo que o PAN defende é que não deve haver crueldade nem abandono de animais, seja animais de companhia, seja de outras mesmo espécies. Mesmo este regulamento tem uma outra lógica, que tem uma lógica que é... quando se apresenta um regulamento onde as exigências de habitabilidade para os animais não estão sequer hoje garantidas na cidade de Lisboa para os seres humanos, isto também revela uma qualquer desproporção na forma como se olha para uma causa ignorante todas as outras. Eu acho que esse raciocínio é um pouco enviesado, porque nós não podemos achar que defender os direitos dos animais retira ou minimiza ou defender os direitos das pessoas. Neste caso, sim. Nós defendemos a habitação digna, quer para as pessoas, quer para os animais. Agora, a realidade que nós temos em matéria de proteção animal... É a consciência que a habitação digna para um animal não é a mesma coisa que a habitação digna para um ser humano. Não é a mesma coisa, porque temos defesas diferentes. Vamos lá ver. Eu conheço, felizmente, e porque de facto acho que devemos estar próximos dos cidadãos e de próximos da realidade, conheço aquela que é a realidade da habitação em Lisboa e em muitas outras cidades. Nós, dentro da própria capital, nós temos pessoas a viver em condições miseráveis e, portanto, temos pessoas a viver em barracas, sem água, sem luz, sem qualquer condições de higiene, e, portanto, nós temos um problema grave de habitação. Uma proposta que impedia que animais vivessem nessas da mesma condições, forma que apresentámos já muitas propostas para que seja resolvido o problema da habitação em Lisboa e em tantas outras cidades. E, portanto, o PAN tem ponderado e apresentado propostas nas várias dimensões. Aquilo que não podemos ignorar e esquecer é que, ao longo destes últimos anos, das últimas décadas, a causa animal não tem estado, de alguma forma, na agenda política, quer das câmaras municipais, quer do poder do governo central, e infelizmente nós temos muitos animais que vivem em condições desumanas no nosso país. Animais que vivem permanentemente acorrentados. Não nega a importância. A viver entre dejetos. Eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência do grotesco. Para trazer essa agenda, estes temas para o debate político, é evidente. Nós tivemos, Daniel, mas se me permite, Mas se me permite só concluir, é que de facto é importante que as pessoas percebam, nós temos animais a viver em condições absolutamente indignas, sobre os seus próprios dejetos, enjaulados uns em cima dos outros, acorrentados 24 sobre 24 horas, expostos ao frio, às intempéries, e isto em nada retira aquela que é a nossa preocupação com os direitos humanos, muito pelo contrário. Mas também não me parece que seja digno do século XXI. O exemplo que eu dei demonstra que pode retirar. Essa medida foi corrigida e, como eu disse há pouco, os partidos têm que ter a humildade de perceber que, se têm uma redação infeliz, corrigem e dão a mão. Portanto, o nosso compromisso político é de facto para com os direitos humanos, mas também não ignoramos aquilo que são os direitos dos outros seres, nomeadamente os animais. Para o PAN, os direitos animais parecem ser uma continuação lógica dos direitos humanos, pelo menos muitas vezes nos debates é essa a conclusão. Nas sociedades mais exigentes, a vida humana é inviolável e a liberdade do ser humano só pode ser limitada para garantir a liberdade de outros. É esta a posição que acho que concorda comigo e que acompanha. Nada disto acontece com os animais. As pessoas matam animais para comer e têm animais em casa. A tentativa de fazer dos direitos dos animais um prolongamento dos direitos humanos não ignora a razão profunda dos direitos humanos, que todos os homens nascem livres e iguais em direitos e deveres, coisa que não se aplica aos animais. Ou seja, não há com isto uma certa relativização dos direitos humanos quando tentam que uma coisa seja a continuação lógica da outra, quando é impossível vir a ser. Caso contrário, eu não podia ter um cão em casa... Porque muito pelo contrário. Bem, ele teria que ter a sua autonomia para decidir se queria estar em minha casa ou não. Muito pelo contrário. Bom, há aqui um debate mais profundo, houve um processo de domesticação e um processo até de convergência entre espécies, nomeadamente com o cão e com o gato, em que houve de facto aqui até uma sobrevivência do ponto de vista de ambas as espécies, mas isso é um debate que nos levaria aqui por muitas mais horas em torno desta matéria. Mas é que se fazemos um debate da lógica de continuar dos direitos dos animais, serem tratados como uma continuação lógica dos direitos humanos, vamos chegar a becos sem saída. Nós não podemos é ter a arrogância especista de acharmos que nós temos o direito de condicionar e de limitar a toda a existência dos animais e já lá vou à questão dos cães e dos gatos, ainda temos o direito de lhes infligir sofrimento. Isso é outra coisa. É que neste momento... Não mistura as duas, são coisas diferentes. Podemos debater as duas, mas quando nós defendemos, por exemplo, em relação à questão do cão e do gato ou dos ditos animais de companhia, cuja espécie canina e felina acabam por ser maioritariamente aquela que é detida pelas pessoas. Portanto, que tem, como o nome indica, a função de nos fazer companhia. Pronto. Agora, aquilo que divergimos de facto numa posição mais antropocêntrica é que nós achamos que os animais existem neste planeta pelos seus próprios fins e não em função daquilo que é o gozo, seja ele estético, seja de diversão, seja de companhia do ser humano. A razão porque os animais existem pode ser discutida do ponto de vista religioso, que é Quer imaginar porque é que os animais existem. Eu, como não sou religioso... Bom, mas há vários etólogos e biólogos que falam que os animais têm, ou seja, existem, que estão programados para aquilo que geneticamente são programados para fazer e não aquilo que é o ser humano quer que eles façam. Nós estamos a discutir outra coisa, nós não estamos a discutir porque é que os animais existem, estamos a discutir qual é o comportamento dos humanos para com os animais, que é a única coisa que nós podemos regular, sendo jurista. Não, mas sendo jurista e conhecendo aquela que é a plasticidade dos animais em função do que nós não estamos a discutir animais sobre os quais não temos qualquer relação. É importante nós termos consciência que o direito é uma invenção humana. Sim, então, claro. Portanto, sendo uma invenção humana, tem toda uma plasticidade para criarmos as figuras jurídicas que bem entendermos. Até os cães e os gatos, na realidade, são uma invenção humana. Nem todos os cães e os gatos, porque não nos podemos esquecer de onde é que eles derivam. E, portanto, nem todos. De onde eles derivam, não é o que eles chamam. Agora, se me perguntar se de facto concordo com a comercialização e a compra e venda de animais, concordo que de facto se manipulo toda a vida e toda a cadeia e a existência dos animais, evidentemente que não concordo. Discordo que os animais sejam vendidos. Discordo que os animais sejam vendidos. E discordo que os animais sejam de facto objeto de trocas comerciais. Coisa diferente é o gosto que possa existir por uma determinada espécie e a sua preservação. Estamos a falar de matérias completamente diferentes. Agora, colocar um valor ou uma vida, ou colocar ou subjugar toda a existência dos animais aos nossos interesses, parece-nos de facto que é uma arrogância específica que tem que se quebrar a barreira. Deu aí um salto lógico. Uma coisa é colocar toda a existência dos animais, tendo em conta os nossos interesses. Outra coisa é ter os nossos interesses contarem na relação que temos com os animais. Vamos e lá contam ver. Na nossa e na de todos os animais. Ou seja, todos os animais olham para os outros animais, ou não olham, não pensam, não fazem este exercício, mas têm uma relação oportunista com os outros animais. Todos os animais. Inclusive é o animal humano. Claro, inclusive mas sem retirar a este qualquer dignidade que possa ter no facto de sermos animais. Tirar aos animais, aos humanos. De todos. Vamos lá ver, nós estamos aqui num debate. Olhar oportunista sobre os outros animais, precisa deles. E utilizam-os como os outros animais fazem. Nós estamos outros. Perante um debate que é ético, um debate que é também ele jurídico ou Sim. filosófico, e não nos podemos esquecer que o direito, sendo esta invenção humana, pode-se adaptar a outras figuras, nomeadamente a terceiros géneros do direito, que dissociam os animais por um lado das coisas e por outro lado também do ser humano. Claro. E o facto bem, de nós termos condicionado toda a existência dos animais constitui não só um conjunto de deveres para com o ser humano, mas também necessariamente de direitos para com os animais. Ou seja, o direito a não sofrerem, o direito a terem alimentação, a não serem torturados, o direito a poderem também manifestar o seu comportamento natural. E isso não tem acontecido. Quando nós queremos ter um animal de companhia, seja por via da compra, seja por via da adoção, trazemos, por exemplo, um cão para o nosso lar, estar a remeter depois esse animal para uma existência absolutamente miserável, fechando numa varanda ou dando-lhe um tratamento indigno, até aí, isso até, também fere a dignidade humana. Uma pessoa que tem atos de violência... É um outro debate, que é os nossos deveres para com os animais que nós utilizamos. Estou a utilizar a expressão mais seca possível, a pior possível, provavelmente, mas de propósito. Ou seja, nós temos deveres para com os animais que utilizamos. Isso dá-nos deveres acrescidos, mas não deixamos de os utilizar. E por isso é que não é comparável com os seres humanos, porque nós não podemos utilizar os seres humanos. Não podemos utilizar, não temos esse direito. E devemos fazer essa reflexão também para com os animais. A sua posição é coerente quando diz: eu sou contra a venda de animais, eu também sou contra a venda de seres humanos. Portanto, aí faz um prolongamento. E a minha pergunta é: imagino que é contra a pena de morte, tenho a certeza também, que é contra sim. a pena de morte, e que eu saiba, não defendo a proibição de abate de animais. Se calhar defende e dirá como. É contra a escravatura, seguramente. Eu também, mas suponho que não defenda a proibição do aprisionamento de animais em casa. Não tem que estar... os nossos cães e gatos estão aprisionados em casa, nós fechamos-lhe a porta, nós não deixamos a porta aberta para se eles quiserem ir embora. Este debate tem que ser feito de forma séria, porque vamos Sim. lá ver, nós estamos a falar de séculos de domesticação, estamos a falar de uma existência, até mesmo a forma como nós vivemos. O ser humano também vive hoje aprisionado em casa e aprisionado nas cidades. Nós estamos profundamente desconectados do mundo natural. É outra coisa. E estamos a falar também de uma relação ser humano, quer com os animais, quer com a natureza, que já está desequilibrada há muito tempo. E portanto nós não vamos conseguir repor. Vocês querem voltar a equilibrar? Eu ia concluir, sim. Eu ia concluir. Nós não vamos conseguir repor o estado natural das coisas ao fim deste tempo todo de domesticação, até porque seria manifestamente irresponsável olhar para os animais que temos dentro da nossa casa. Isto constituiria uma forma de abandono, e agarrar nestes animais e colocá-los na rua para que pudessem viver em liberdade. Eles hoje não têm a capacidade de sobrevivência que teriam no seu estado natural. E, portanto, há uma responsabilidade de facto para com o ser humano, e por isso é que penalizamos e criminalizamos o abandono de um animal de companhia, porque agarrar num animal que vive no nosso lar, que não tem acesso à comida, nem está apto a viver em liberdade e soltá-lo, seria uma profunda crueldade para com o mesmo. E é a favor da proibição do abate de animais? Sou a favor da proibição do abate de animais, porque não faz sentido que para controlarmos a sobrepopulação que temos no nosso país... Não é isso. Eu estou a falar de abate de animais para comer. Vamos lá ver. O abate de animais para consumo... Eu tenho um estilo de vida vegano, ou seja, mas isso é a minha profunda... Não é só a sua, foi o caminho que eu fiz. Mas aquilo que o PAN defende é que, de facto, haja uma redução do consumo da carne, quer por razões de bem-estar animal, quer também por razões do ambiente. É contra o abate de animais, eu não estou a ver do ponto de vista pessoal, estou a falar do ponto de vista político. Do ponto de vista político, o abate de animais do ponto de vista político, o que o PAN defende é a redução do consumo de animais e também que o abate seja feito de forma humana, de acordo com as regras e, portanto, nós não defendemos ou não a proibição do consumo de animais. O PAN não defende isso. De onde concluímos que os direitos humanos, os direitos dos animais não são uma continuação lógica dos direitos, dos direitos humanos, porque em nenhum caso nós defendemos o abate de animais. São uma figura própria. A questão é que o direito tem que se ajustar às diferentes realidades. E queremos fazer ou queremos transpor para os animais e precis verbis os direitos humanos não serviria, portanto é uma figura que não serve também aos direitos dos animais. Até porque eles têm características próprias. Os animais não podem reciprocar, não têm como se defender. E, portanto, não tendo como se defender, é natural que tenha que haver uma adaptação dos direitos humanos ou dos nem é o dos direitos humanos, eu peço desculpa porque de facto é manifestamente errado irmos buscar a figura dos direitos humanos para querer ajustar aos direitos dos animais e por isso é que há um terceiro género e por isso é que nós devemos ter um quadro jurídico adaptado às suas características, quem os representa, quem tem que prestar os cuidados que deve para com os animais, que atividades e onde é que o Estado deve ou não intervir limitando determinadas atividades, incluindo aquelas que possam de alguma forma ter expressão cultural e que atentam contra a liberdade ou o direito a não sofrer dos animais. O caso da tauromaquia, o caso da queima do gato, ou o jogo do galo, a chega de bois, entre tantas outras que são manifestamente ofensivas e lesivas do seu bem-estar e que lhes causam sofrimento, se o ser humano, sabendo que pode evitar causar sofrimento ao animal, deve de facto intervir evitando esse mesmo sofrimento. Até porque eu recordo que estas atividades foram impulsionadas no tempo de facto do Estado Novo e, portanto, há de facto aqui uma desadequação com aquilo que são hoje os nossos valores. Mas voltaram efetivamente a ser impulsionadas pelo Estado Novo. Falamos da tourada, a tourada voltou, foi proibida em muitos momentos, em momentos históricos diferentes e até por razões diferentes, muitas delas que não tinham a ver com propriamente direitos dos animais. Deixe-me só fazer esta pergunta. O vosso objetivo é que todos os portugueses venham a ser vegetarianos ou vegans? O nosso objetivo não é que todos os portugueses venham a ser vegetarianos ou vegan, é que as pessoas tenham de facto uma maior sensibilidade para já, não só para com aquilo que são os hábitos alimentares saudáveis, mas também os hábitos alimentares sustentáveis do ponto de vista ambiental e que respeitem também a proteção animal. Quantos omnívoros é que existem na direção do PAN? Quantos omnívoros é que existem na direção do PAN? Não andamos a contabilizar quantos omnívoros é que existem que na direção do PAN. Lamento-me dizer, duvido muito que não notem. Duvido muito que na direção do PAN não saibam que haja algum omnívoro, porque quanto mais não sejam de almoçar e jantar juntos, é uma coisa que se nota. Nós fazemos os nossos eventos, são vegetarianos, portanto são veganos os nossos eventos, mas qualquer um de nós... Devo concluir que não há nenhum omnívoro na direção do PAN. Não andamos mesmo a contabilizar e, portanto, acho que será uma conclusão, se calhar, errada em relação àquilo que é a nossa Comissão Política Nacional. Não precisam de ir à Comissão Política Nacional, estou a dizer nas direções com as quais frequenta, com frequência, teriam dado se alguém fosse omnívoro. A questão aqui é importante que as pessoas percebam do que é que estamos a falar. Então vou perguntar se sabe de algum omnívoro da direção do PAN. Vamos lá ver. A direção do PAN é composta por 27 pessoas. Se todas estas pessoas são veganas estritas ou vegetarianas estritas, eu tenho as minhas dúvidas. A minha pergunta é, sabe o que é um omnívoro? Sei o que é um omnívoro, portanto estamos a falar de pessoas... A minha pergunta é se na direção sabe da existência de algum omnívoro na direção do PAN. A direção do PAN é composta por pessoas que têm diferentes estilos alimentares e eu não tenho que andar aqui nem a apontar o dedo à nossa direção nas suas opções pessoais, nós também damos liberdade às pessoas internamente para terem a opção alimentar. A minha pergunta seguinte não é para identificar o omnívoro para ser perseguido. Vamos lá ver. Isto tem um sentido. O PAN não impõe nenhuma restrição alimentar a quem está no seu partido. Mas se concluirmos que não existe nenhum omnívoro no PAN, isso diz qualquer coisa, ou seja, mesmo que o PAN não imponha. E a minha pergunta é se um partido que entra de tal forma naquilo que é privado, e a alimentação ainda é uma coisa privada, que é aquilo que as pessoas comem, não é? não tem algumas tentações totalitárias. Totalitárias no sentido estrito do termo, não é? Totalitárias no sentido de ditadura. É ser um partido que quer entrar na totalidade da vida das pessoas. Não, de todos. Ou seja, a alimentação para já não é só uma questão privada. Não é só, mas é muito. Porque o Estado também tem o dever de impulsionar uma alimentação, um estilo de vida saudável, que passe por ter uma alimentação com menos açúcares, com menos processados, com menos carne também. Ou seja, quem o diz não é o PAN, é a própria Organização Mundial de Saúde. Políticas de saúde pública e políticas ambientais não têm a ver com o que é a alimentação de cada um. O PAN, em momento algum, determina ou promove que se proíba as pessoas de comerem este tipo de alimentos. Agora, aquilo que incentivamos é, de facto, uma alimentação mais responsável, uma alimentação que promova, seja mais promotora da saúde, até para evitar doenças como a diabetes, as doenças cardiovasculares, entretanto, a própria obesidade, mas também, não podemos esquecer-nos, se o Estado tem um papel de incrementador daquilo que possa ser determinadas áreas, nomeadamente na alimentação, quando estamos, por exemplo, a falar já das questões fiscais, como os incentivos ou as taxas de IVA que são aplicáveis a diferentes estilos de alimentação, e tivemos aquela medida muito polémica do leite achocolatado, que o PAN defende o fim do leite achocolatado, já agora para todo o tipo de leites, não apenas o animal, mas também o vegetal, porque estamos a falar de medidas, por exemplo, que são açucaradas e que com isso têm mais impacto na saúde das pessoas. Para fugir para a especificidade. Não é uma questão de especificidade, é uma questão de coerência. Portanto, nós não estamos a impor a ninguém uma agenda. A coerência poderia levar à comida vegetariana e pode ser absolutamente destrutiva do planeta, como saberá, não é? Vamos lá ver. E, portanto, destrutiva do planeta é má. E alimentar animais com soja para... Eu não estou a querer fazer um debate igualmente prejudicial. E carnívoros, eu estou a dizer outra coisa. Dentro da comida vegetariana há coisas que também podem ser más para o ambiente, claro, e para a saúde, etc, etc, como algo que não tinha sido posto em cima da mesa e que até aqui era uma discriminação, não haver opção, por exemplo, como não existia nas escolas ou nos refeitórios públicos. Acho muito bem. Era uma forma de discriminação e foi isso que o PAN trouxe para a agenda política, foi exigir... Não foi só. Para isso tenho o meu aplauso completo a favor da liberdade de escolha e das pessoas poderem escolher modos de vida que, na medida do possível, e nesse caso é absolutamente possível, o Estado e os espaços em que... Eu dou-lhe um exemplo. Eu tive agora recentemente este acidente e tive que estar no hospital, e tirando umas bolachas e um chá, eu não tive durante horas mais nada para comer. Portanto, eu tenho o direito de ser tratada como... O problema é que não é só isso que vocês fazem. Nisso teriam o apoio, acho que tem o apoio de todas as pessoas que defendem a liberdade de escolha e das pessoas escolherem o seu modo de vida e de não terem que ser penalizadas por isso. Só que vocês não se ficam pela liberdade de escolha. Propõem que todas as refeições nos eventos promovidos pela administração direta e indireta do Estado sejam vegetarianas, com a possibilidade, com a mera possibilidade, de providenciar a alternativa com produtos de origem animal a quem o solicitar. Ou seja, em vez de permitirem alternativas, que foi conquistada pelos vegetarianos, e está a ser conquistada pelos vegetarianos, e bem, querem passar à situação inversa, forçando as pessoas a serem vegetarianas ou dificultando a sua escolha. Ou seja, o que defendem, por exemplo, neste caso, esta medida de coisas organizadas pelo Estado, é que aquele que não é vegetariano tenha que esforçar mais do que um vegetariano para ter a sua alternativa ali presente, porque na realidade é a inversão, Daniel, da situação que encontrou no hospital. Nesse caso em concreto, estamos a falar de uma medida simbólica que visa, tendo em conta aquilo que sabemos que é um impacto que hoje em dia a pecuária, em particular a pecuária intensiva, tem no meio ambiente e também no bem-estar animal, diga-se. A agricultura, intensiva seria importante também, que o próprio Ministério, à semelhança até do que acontece noutros países, desse esse exemplo e que de alguma forma incentivasse o consumo de vegetais, o consumo de refeições 100% vegetais. E portanto estamos a falar de medidas simbólicas, não estamos, em momento algum o PAN fez uma medida que promovesse, por exemplo, que todos os portugueses agora tinham que deixar de comer carne e peixe, ninguém fez. Eu leio o vosso programa e a sensação que tenho é que sim, não o fazem. Eu neste programa atual não encontrei, mas no programa anterior vocês várias vezes escreviam: temos consciência que ainda não é possível mudar, ou seja, que vocês têm mesmo um objetivo. Não é uma questão que as de objetivo, nós temos a consciência que neste momento a forma como estamos a desenvolver e aonde estamos a assentar e a apostar a produção é manifestamente insustentável. Se o planeta, é uma alimentação equilibrada, é dizer, né? O planeta não vai aguentar que continuemos. Consumir menos carne, acho que todas as pessoas com preocupações ambientais sabem que se tem que consumir menos carne. Quer a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, quer a própria Agenda para a Descarbonização, fala na importância de reduzirmos não só o consumo da carne, mas também de reduzirmos o número de cabeças de gatos que existe. Não é isso que está em debate. É porque uma coisa é a leitura que possam fazer daquilo que são as medidas do PAN, coisa diferente é perceber o que é que o PAN quer dizer quando apresenta essas medidas. Quando eu fiz a pergunta inicial, a que não me quis responder, se havia omnívoros na direção do PAN, podia haver omnívoros que comem muito pouca carne, que são equilibrados, comem, têm uma alimentação equilibrada. É porque exatamente eu estou convencido, e não, nem no programa do PAN, nem nisto, ainda não conheci ninguém do PAN. Pergunto às 27 pessoas que compõem a nossa Comissão Política Nacional o que é que comem quando estão em casa ou quando estão na rua. E, portanto, temos uma direção nova. Eu não estou a perguntar se pecam em casa. Não lhes vou perguntar qual é que é o estilo de alimentação que fazem. E, portanto, aquilo que é importante que as pessoas sejam coerentes é naquilo que defendem do ponto de vista da saúde pública e alimentar, porque temos que efetivamente mudar a forma como estamos neste momento a viver. E isto não tem repercussões apenas na nossa alimentação, também tem repercussões no estilo de vida. Nós vivemos reféns de uma economia marcadamente voraz, extrativista, produtivista, como que sabe, não nos dá tempo nem para a família. Como sabe, isso também se aplica à agricultura, sabem bem? Exatamente, o PAN tem defendido a reconversão. É possível ser vegetariano e vegan e alimentar essa cultura extrativista, voraz, que destrói o planeta. Daniel, quando nós temos atualmente, aliás, a desflorestação para a criação, é sempre por exemplo, o equilíbrio, não é de, para a produção carne de soja, ou... para a alimentação do gado, tem neste momento um peso muito maior do que a produção alimentar vegetariana. Não quer dizer que não haja problemas com essas mesmas opções. Como nós chamamos, basta pensar, por exemplo, a plantação dos abacates. Uhum. É um exemplo claro, porque é um alimento até bastante saudável do ponto de vista daquilo que são as gorduras e daquilo que são as opções também numa alimentação vegetal, mas lá está, não deixa de ser um problema também ambiental. E temos que ter consciência disso. Não há nenhum projeto que diga que... Para acabar com não é para acabar com o abacate. Que nós... Com a reprodução intensiva de abacate e super intensiva. Isso tenho a certeza que há. Mas tenho a certeza que não há nenhum a dizer que em recepções públicas não deve ter abacate, a não ser que as pessoas peçam. Volto a dizer, quando o PAN apresentou a medida do leite achocolatado... A questão simbólica não tem tanto a ver com a questão ambiental. É um pouco mais longe, Daniel. Aí temos também de ser sérios e olhar para o PAN com alguma maturidade e consciente daquilo que o PAN, do caminho que o PAN tem feito, porque nós temos trazido temas que são difíceis, são muitas vezes incompreendidos, mas que estão profundamente alinhados com os desafios que temos pela frente, quer em matéria ambiental, quer em matéria de proteção animal. Defendem comida vegetariana para animais de companhia. Como sabe, os felinos não são, nunca foram vegetarianos e dificilmente alguma vez o serão. Bem sei que os animais de companhia já não estão na natureza, mas o que parece é que querem afastá-los ainda mais dela, domesticando-os ainda mais. Esta proposta, quando o PAN é acusado de estar distante do... Esta proposta demonstra talvez a maior distância possível em relação ao mundo animal, que é... De tal forma domesticarmos os animais que lhes aplicamos dietas que evidentemente não lhes são indicadas, mesmo que as adapte, evidentemente pode adaptá-las, mas os gatos não são vegetarianos, porque é que é um descer? Bom, aqui há uma questão nessa moção, ou seja, a preocupação dessa moção é garantir que existe de facto uma aposta também naquilo que possam ser alternativas alimentares, respeitando evidentemente as necessidades quer do cão, quer do gato, em particular do gato, que é mais difícil suprir as suas necessidades alimentares precisamente por ser um carnívoro. Agora, no caso das opções alimentares, aquilo que está aí em causa prende-se com o facto de nós estamos a defender a redução, por exemplo, do consumo de carne para o ser humano, mas também temos de ter consciência que também se deve procurar essas alternativas para os animais, sob pena de a produção, o impacto que a produção animal tem também para a componente das rações dos próprios animais, neste caso de companhia, quer no ambiente, quer também na sua saúde, não podemos ignorar esse impacto. E, de facto, uma violência sobre um carnívoro não lhe dar carne. Vamos lá ver, se o animal... Isso é muito discutível, Daniel, vamos lá ver. Os animais que estão na nossa casa já não caçam, já não andam em liberdade, claro, a obter o seu alimento. Seguindo e, portanto, a lógica exatamente que podemos qual, discutir qual, aquilo qual. Que é uma violência, não. Ter um animal dentro, claro, de casa. Há muitas formas de violência. Já discutimos. Agora, eu até acho que vocês não são muito coerentes nessa matéria, mas na alimentação, como estamos a falar de aproximações, como um animal doméstico, estamos sempre a falar de aproximações, é normal, em vez de lutarmos por nos afastarmos ainda mais do que é a sua natureza. Nós estamos a falar de uma indústria, nós estamos a falar a produção de alimento, nomeadamente o uso de animais para a produção de alimento, esse recurso, nós estamos a falar de facto de uma atividade bastante violenta e que tem um impacto muito negativo, quer no bem-estar dos animais de produção, quer no meio ambiente. A pecuária intensiva e super intensiva, desde os efluentes e as descargas que são feitas para o meio ambiente, desde os condicionalismos no bem-estar dos animais de pecuária, inclusive no transporte de animais vivos, tudo isto tem um impacto impacto muito significativo no seu bem-estar. É verdade, claro, e devemos concluir é que temos animais de companhia a mais. Nós preocupamos tendencialmente. É uma coisa um bocadinho mais difícil de dizer. Dizer às pessoas que nós temos animais de companhia a mais. Vamos lá ver, temos animais de companhia que não são, nós temos, o excesso é difícil, uma palavra que pode levar aqui a outra interpretação, não era isso que eu queria dizer efetivamente. Nós temos animais, temos sobrepopulação animal, até em comparação com aquilo que é de facto o abandono e os lares que neste momento estão disponíveis para acolher animais. Isto tem a ver de facto com uma ausência de controlo naquilo que tem sido a reprodução e a comercialização de animais. Há de facto muitas pessoas a venderem animais, como existia até mesmo antes de termos proibido a questão da venda, compra e venda de animais no OLX, porque de facto incentivava todo o mercado paralelo que não respeitava nem o bem-estar, nem as próprias regras concorrenciais, nem aquilo que se quer o respeito em matéria também tributária e fiscal. E portanto há que disciplinar de facto este mercado, não existindo animais, lares suficientes para acolher animais de companhia. É importante que as pessoas sejam sensibilizadas para a adoção, ao invés de comprarem animais, porque os canis estão sobrelotados e as associações também, mas eu não queria fugir, sim, da questão da alimentação, eu queria só concluir. Mas não podemos ignorar também o sofrimento das demais espécies que estão à mercê daquilo que é uma produção intensiva e super intensiva, bastante lesiva das suas condições de bem-estar e também com impactos nefastos para o meio ambiente, e isso também nos dá a responsabilidade de procurarmos alternativas na alimentação para os animais de companhia, porque esta visão de haver animais de primeira e de segunda prende-se muito com aquilo que é a nossa próxima ou o laço afetivo que temos com determinadas espécies e tendemos a protegê-las mais, sacrificando até os direitos de outros animais que são igualmente seres sencientes, com capacidade de sofrer, com capacidade de vivenciar todas as experiências negativas que o abate lhes traz ou o transporte lhes traz em diferentes momentos da sua vida. Não vou falar da parasitação, porque aí diria que não estou a ser pouco certo, porque são animais de natureza diferente, mas pronto, como vê, não entraremos por aí, porque também faz uma também faz uma hierarquia, todos fazemos. Mas do ponto de vista científico não é a mesma coisa. O problema é que não é, quando disse não vou entrar, porque apesar de tudo há uma defesa científica. Mas acima há... de tudo, guia-nos a ciência, não, porque nós hoje temos estudos significativos acerca da ciência. Mas nós não fazemos animais, só essa hierarquia. Fazemos uma hierarquia da proximidade dos animais em relação a nós. E é natural que a façamos. E até mas não só, mas também da ciência. Os polvos, os peixes, claro, os mais animais mamíferos têm uma capacidade de consciência muito próxima, de facto, daquilo que é do ser humano. A proposta do PAN, aprovada no Parlamento, de acabar com o abate de animais em canis, teve como resultado uma sobrelotação muito rápida dos canis, o regresso de animais de companhia à rua, riscos para a saúde pública e para o próprio bem-estar animal. A pressa não se tornou contrária ao vosso objetivo, ou seja, eu não estou a contestar a existência desta lei. Estou a contestar a pressa de apresentar, ser o primeiro a aprovar uma lei que, evidentemente, podem acusar o Estado de não ter cumprido a sua parte. Evidentemente, as leis não se aprovam, as condições não se criam depois de aprovar as leis. E a verdade é que vocês sozinhos não aprovam leis, mas foram quem se mais bateu por isso. Foi a Assembleia da República e da esquerda à direita aprovaram essa legislação. E com essa pressa, o resultado foi mau a todos os níveis. Bom, o PAN tem as costas largas em muita coisa e claramente tentam-nos atribuir a responsabilidade por aquilo que tem sido a inércia das autarquias locais e também do próprio Estado, nomeadamente a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, naquilo que tem sido uma política manifestamente errada em matéria de controlo da população animal e de proteção também dos animais. Há mais de 100 anos que as autarquias são obrigadas a ter canis gatis. Os chamados centros de recolha oficial deviam de estar, de facto, dispersos por todo o país e não estão. A proteção animal não tem sido qualquer tipo de, não tem revestido qualquer prioridade para as autarquias locais. Têm sido pontuais os municípios que têm, de facto, promovido boas práticas e honra lhes seja feita. Aliás, nós neste Orçamento de Estado conseguimos aprovar não só o reforço das verbas para reforçar aquilo que é a rede dos centros de recolha oficial, mas também os apoios às associações de proteção animal para que se possa dar uma robustecer aquela que é a proteção. Mas é evidente que se as autarquias não apostarem na construção, por um lado, de centros de recolha, mas por outro, de campanhas de esterilização massivas da população errante, seja os gatos no âmbito do programa 7, seja também das próprias matilhas, e há exemplos muito interessantes como em Matosinhos, em que as matilhas foram colocadas em parques próprios para matilhas, portanto os animais são esterilizados e são recolocados, podendo assim evitar o recurso ao abate e garantir que tenham um fim de vida digno e evitar evidentemente a reprodução descontrolada e que possa haver risco para as populações. Todas as pessoas consideram que não haver abate nos canis é melhor do que haver, estejam garantidas à partida as condições para que isso não tenha como efeito o efeito que nós conhecemos, que é visível. Mas em relação à questão da dita pressa, a lei teve uma moratória de 2 anos. É importante que esteja consciente. 2 anos dá para fazer muita coisa e não foi feito. Ao nível do que estamos a falar, e algumas das autarquias são pequenas, têm poucos recursos, têm problemas sociais graves para resolver, a minha pergunta é que o resultado foi, nós voltámos, graças a esta lei, a ter uma coisa que já não existia, que era, ou existia muito... Isso não é sério. Nós tínhamos níveis de população animal muito mais expressivos antes desta legislação, que inclusivamente introduziu a esterilização. Na rua? Nós tínhamos, ao nível dos canis, ao nível das autarquias, de forma muito mais expressiva, não só mais matilhas, com mais população abandonada do que temos hoje, quer nas cidades, quer no meio rural. Portanto, é importante ter esta consciência. As notícias que nos indicam que voltaram a aparecer matilhas onde elas não existiam. Isso é absolutamente falacioso, porque essas matilhas já existiam, já estavam sinalizadas. Basta olhar para os próprios relatórios da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária para perceber também qual era a dimensão do número de animais que eram abatidos ou que não eram sequer recolhidos. Algumas coisas que aconteceram recentemente. E como, por exemplo, descobrirmos canis privados em ou para as associações. Esse canil já existia antes da lei de não abate. É, mas como sabe, a sobre população não era a mesma. Esse canil não, desculpe. Esse exemplo denota bem a demissão que quer a DGAF, quer as autarquias a nível local, têm em alguns pontos do país em relação à proteção animal. Porque esse canil já era conhecido. Os canis estão sobrelotados? Os canis municipais estão Olha, eu tenho visitado alguns canis municipais e é curioso que digam que estão sobrelotados e quando lá vou vejo sempre algumas boxes vazias e, portanto, não quero dizer que não tenha a consciência que as associações estão de facto cheias, têm um efetivo animal bastante significativo. O número de animais que estão nos canis municipais também não é um número desejável. Aliás, um canil municipal deve ser um local transitório para o animal. O local do animal será na família ou então os animais assilvestrados, que sejam devolvidos às suas colónias devidamente esterilizados, acompanhados por cuidadores para que não possam depois também ser privados da alimentação ou dos cuidados que sejam necessários. Acha que as câmaras municipais, não estou a falar das maiores, não estou a falar onde aliás não é aí que estamos, não é nas câmaras maiores que temos assistido a problemas mais graves. Essas têm condições e dinheiro para resolver o problema. Acha que em algumas câmaras muito pequenas deste país, com problemas sociais gravíssimos, é possível fazer essa exigência em 2 anos? Olha, nós podemos fazer ou sempre em 3, aqui em 4, um exercício. Em é que para além de existirem verbas próprias, quer dos fundos de coesão, quer também daquilo que possa ser o orçamento de Estado, e as câmaras não concorrem, aliás, essa foi uma das críticas que nós já apontámos às autarquias, o Governo abrir os concursos para garantir os apoios para a requalificação dos centros de recolha oficial, mas também para a realização das campanhas de esterilização, e as câmaras não concorrerem, mas por outro lado, também podemos fazer um outro exercício. Quantos milhões de euros é que são desperdiçados pelas câmaras municipais em festas, festarolas ou, por exemplo, na utilização de fogos, de artifícios? Porquê chama festas ou festarolas? Faz parte da vida comunitária. Faz parte da vida, mas também há que estabelecer prioridades. Da vida comunitária das populações. Nós tivemos aqui um em caso... sítios onde não há oferta cultural que existe em Lisboa, Daniel, e no Porto. Nós tivemos e aqui um caso muito paradigmático em Lisboa, que foi o caso das cartolas. Não sei se recorda, no ano novo, em que a autarquia gastou não sei quantos milhares de euros em cartolas. Para além do impacto ambiental, isto era dinheiro que fazia falta, por exemplo, aos apoios sociais. Mais uma vez está a fazer comparações, que não é no Porto, em Lisboa, que existem problemas neste momento com os canis. Eu falei de câmaras pequenas, onde Porto e Lisboa e as maiores cidades, evidentemente, nos 2 anos poderiam ter resolvido o problema. Os números mais expressivos de população animal, os números mais expressivos de população animal também estão nas grandes áreas metropolitanas. Mas não são as matilhas que estão na rua. Neste caso, as matilhas que estão na rua podem e devem ser, de alguma forma, geridas com recurso àquilo que são os parques para as matilhas, e esses não custam um financiamento tão expressivo como os próprios centros de recolha oficial. As alternativas existem, nós temos exemplos de outros países que nos dão nota precisamente que é possível, e existindo até fundos da União Europeia para os próprios centros de recolha oficial, porque há muitos centros de recolha já no nosso país que foram cofinanciados pela União Europeia. Portanto, as alternativas existem e o dinheiro existe, tem que haver é vontade política, e essa não tem existido. Não vamos aqui discutir a tourada. Já houve um perguntar não ofende. Mas podíamos. Não, é só já houve um perguntar não ofende, com um debate dedicado ao assunto, em que eu não participei, fui mero moderador, mas queria falar sobre a estratégia do governo que vocês têm aceitado. Portanto, para aqui é indiferente a posição que se tenha sobre a tourada, tem a ver com como se lida com a questão. Seja pelo IVA, o IVA diferenciado para as corridas de touros, seja pelo novo contrato de concessão na RTP, não se enfrenta, utilizando este termo, touro de caras. A tourada é, para além, para o que está escrito na lei, património cultural e artístico. Com esta discriminação não é fácil argumentar sem mudar a lei. Por que é que não mudam a lei em vez de continuar a procurar subterfúgios para tratar a tourada de uma forma diferente das atividades culturais? Duas questões distintas. O Regulamento do Espetáculo Tauromáquico faz essa menção no seu preâmbulo, mas a classificação do património imaterial cultural não é feita pelo Regulamento do Espetáculo Tauromáquico. Há mecanismos próprios. Lamento, mas não está só aí. Aliás, está assento. Há mecanismos próprios. As atividades tauromáquicas têm assento no centro. Se me permitir responder, há um mecanismo próprio para o reconhecimento das atividades classificadas como património imaterial cultural e a tauromaquia não está classificada pelo Estado português como património imaterial cultural. Mas ainda que estivesse, nós não nos podemos esquecer que a cultura é dinâmica. A cultura muda e as tradições mudam com o devir dos tempos, mudam também deixando para trás aquilo que são resquícios cruentos, como é a crueldade para com os animais. E, portanto, no caso da tauromaquia, é importantíssimo que o Estado não só se abstenha de financiar e de patrocinar, como tem feito através da Política Agrícola Comum, aquilo que é a criação de touros para a lide. Por outro lado, também, a tal opção das festas e festarolas que falava há pouco, em que estamos a financiar, por via das autarquias, a realização de eventos tauromáquicos, que de facto dinheiro que poderia ser canalizado para outras ofertas culturais que não passassem por causar sofrimento ao animal, quando de facto, com o conhecimento que temos hoje... Eu imaginei que é essa a vossa posição, não é essa a discussão. A discussão é outra. Mas ia chegar lá, ou seja, há de facto que restringir aquilo que é esta ingerência, este apoio direto do Estado por via dos financiamentos públicos ou das isenções. A Praça de Touros do Campo Pequeno tem uma isenção de 12 milhões de euros. Isto é uma afronta para com todos os outros comerciantes no espaço da cidade e para com tudo aquilo que possa ser outras atividades que existem na cidade. Portanto, por 12 milhões de euros ao ano, ao fim, basta fazermos um exercício de 10 anos, é de facto muito dinheiro. É uma isenção de em relação a quê? É que há benefícios, o IMI, portanto o IMI, que a Praça de Touros está isenta de pagamento de IMI. Não se aplica só à Praça de Touros do Campo Pequeno, imagino. Não faz sentido que uma atividade, como uma atividade cultural, como uma atividade tauromáquica, beneficie desta isenção, quando tantas outras atividades, nomeadamente culturais, não beneficiam destes apoios diretos ou indiretos do Estado. E, portanto, há de facto aqui que fazer opções daquilo que queremos que sejam os apoios e a intervenção do Estado, e para nós está, isso é absolutamente fundamental. Eu fiz outra pergunta. Mas, para além desta questão, além do facto de acharmos que o Estado não deve limitar estes apoios e também restringir o acesso de menores às atividades tauromáquicas, ou seja, não só a questão da transmissão televisiva, mas também aquilo que possa ser a participação de jovens nas corridas de touros, direta ou indireta, como assistência, é evidente que mais tarde ou mais cedo terá que haver uma proposta no sentido da abolição da tauromaquia. O PAN já a trouxe à Assembleia da República, ela foi rejeitada. Foi aos dois extremos e só não ficou no meio. Não, ela foi rejeitada. Eu não perguntei porque é que não proibiam a tourada. Nem acho estranho que defenda tudo isso que acabou de dizer. Preciso outra pergunta. É que a lei, aliás, a tauromaquia tem assento no Conselho Nacional de Cultura, portanto, a lei considera a tourada. Não estou aqui, não lhe perguntei, imagino que acha mal, não é essa a questão. Considera que a tauromaquia é uma atividade cultural. E nem todas as atividades culturais são para manter. Não, mas eu não estou a discutir isso. Eu discuti outra coisa, que é o governo tem seguido uma estratégia, que é tentar, em vez de ir diretamente e dizer muito bem, faz-se uma votação no Parlamento e a tourada deixa de ser considerada uma atividade cultural e artística. Claro que isso tem custos. Não tem custos para o PAN, evidentemente, não tem custos para o Partido Socialista. E vocês têm sido cúmplices desta estratégia, que é uma estratégia essa que... Essa estratégia não tem sido o governo quem tem proposto. Tem sido cúmplice. É por isso que tem sido cúmplice. Quanto muito o governo é que tem sido cúmplice com o PAN. Não. O PAN é cúmplice neste sentido. Dá ao governo a solução do governo não se comprometer com a questão. Indo por via do IVA, indo por via da RTP, em não, vez não, de... Isso não é uma leitura é correta. Muito difícil continuar, políticos... É muito difícil argumentar que... As atividades culturais têm todos um IVA, menos uma. A não ser que se considere que não é uma atividade cultural. Existem já várias sondagens. E eu não vos acuso a vocês de falta de coragem de ter posição sobre a tourada. Não poderia. Acuso o Partido Socialista, e aquilo que vos acuso a vocês é de darem ao Partido Socialista a solução para não enfrentar o tema de frente, porque o Partido Socialista tem medo de enfrentar o tema de frente, porque tem autarcas nas zonas onde se fazem festas e festarolas, que a população por acaso quer, que não é um pormenor, não pode ser um pormenor. A minha pergunta é, se vocês não estão a dar ao Partido Socialista a forma do Partido Socialista, na realidade, ir fazendo a coisa sem enfrentar, sem fazer o debate político, o que é pouco democrático. De todo, nós não nos podemos esquecer que qualquer força política que está na Assembleia da República está aqui para fazer avançar as suas causas. E o PAN em sede, seja da negociação em Orçamento de Estado, seja por via do processo ordinário, aquilo que procura fazer é aproveitar os momentos políticos em que conseguimos fazer avançar as nossas causas. E, portanto, o Partido Socialista, à semelhança de outras forças políticas nesta Assembleia da República, ainda não se aproximou daquilo que é o ideário do PAN nesta matéria, ou seja, nós defendemos a abolição da tauromaquia, defendemos que se deve reconverter a atividade. Eu só ainda não percebi o que o Partido Socialista defende. E, portanto, mas isso é um problema do Partido Socialista. Não é um problema do PAN, nós defendemos claramente. É um problema do PAN, porque é o PAN que tem permitido ao Partido Socialista, não tem ajudado o Partido Socialista a não clarificar a sua posição. Tem dado a chave para não clarificar a sua posição. Aliás, há uma crescente sensibilidade dentro da Assembleia da República e hoje os debates em torno destas matérias já não acolhem a mesma percentagem de deputados que anteriormente se opunham ou confrontavam com estas matérias. E, portanto, a sociedade está a mudar, a Assembleia da República e a matemática parlamentar também. Nós temos conseguido fazer avançar alguma proteção naquilo que possa ser retirar estes apoios financeiros, até porque é curioso, a queima do gato também era uma tradição e também era um evento cultural no norte do país e deixou de acontecer. E, no entanto, há aqui uma diferença clara, é que para além de ter deixado de acontecer, porque precisamente retirou-se os resquícios cruentos da atividade e hoje em dia é replicada, mas sem o gato a ser queimado, não há financiamento para esta atividade. E quando entra na equação os muitos dinheiros públicos, os vários milhões de euros que financiam a atividade turomáquica, nós não estamos apenas a falar de cultura ou de liberdade cultural, também estamos a falar de muito dinheiro que entra aqui e que está em cima da mesa a financiar esta atividade, que faz falta aos portugueses e às famílias. E quando há pouco dei o exemplo do Campo Pequeno, é gritante o caso que se passou com o saco azul do Campo Pequeno. Eu lamento, porque como não tenho... Porque a Sociedade de Renovação Urbana do Campo Pequeno, o Campo Pequeno, exemplo, como nós sabemos, é hoje, antes de mais, uma sala de espetáculos de música e de vez em quando tem tourada. Mas, Daniel, ao longo dos anos, a Sociedade de Renovação do Campo Pequeno, estando insolvente, realizou lá muitos espetáculos, meteu muito dinheiro de facto, que não se sabe para onde é que foi parar, está em curso em tribunal, inclusivamente, o processo, mas, no entanto, sempre que se fala nisso, o discurso descamba para a paixão que move os abolicionistas dos aficionados. E, portanto, há que haver um debate sério em torno daquilo que é o dinheiro dos públicos para as touradas. O PAN concentra muito o debate sobre as touradas num Campo Pequeno, que é talvez o sítio menos relevante para a tourada em Portugal. Não, é bastante relevante. Não, é o menos relevante, porque é onde a tourada tem menos a ver com aquilo que se fala. Não só é bastante relevante. Sobre a relação com o mundo rural, sobre as pessoas que agora... Ou seja, não só é bastante relevante, como há várias sondagens que indicam que os portugueses não concordam que se financie com dinheiros públicos as touradas, inclusivamente uma mais recente que diz que não concordam com a transmissão. A maior parte do financiamento que se está a falar às touradas não é em Lisboa, é nos sítios onde as touradas são, de facto, uma tradição popular, que não é Lisboa. Lisboa, as pessoas vão ao Campo Pequeno, em Vila Franca, em Barrancos, em Salvaterra. Não deixa de ser igualmente relevante. A tourada é bastante financiada. Política. E a minha pergunta é, como é que imagina... Mas ainda bem que reconhece que a tourada é bastante financiada, porque de facto os dinheiros públicos irem para as touradas não faz sentido. Todas as atividades culturais em Portugal são bastante financiadas. Todas, sem exceção. No caso da tauromaquia, enquanto houver a componente então, de sofrimento mais animal, uma vez está, não nos faz qualquer sentido. Mesmo mais uma vez está a fazer uma distinção de atividades culturais que a lei não suporta. Daniel, torturar um animal em praça pública e levar isso à cultura não poderá, de facto, para nós fazer sentido. Mudem a lei, a discussão não é essa. Como vê, eu não estou... Nossa parte estaria... Se fosse governo, subscreveria por baixo a este momento para acabar com a tauromaquia. Estão a dar ao Partido Socialista todas as possibilidades para não mudar a lei e não se ter que confrontar com os custos democráticos, porque é assim que a democracia funciona. Não é essa a interpretação que nós fazemos. Nós apresentamos as nossas propostas, que vão merecendo consenso. Já trouxemos a proibição da tauromaquia aqui ao Parlamento, foi rejeitada. Como é que imagina que essa proibição seria recebida em Barrancos, Salvaterra, Vila Franca de Xira e nos Açores? E não me pergunto sobre como é que seria recebida pelos autarcas, como é que seria recebida pelas populações. As populações, se tiverem outras ofertas culturais que não passem por sofrimento animal, certamente terão todo o prazer em gozar das mesmas, em mudar aquilo que possa ser a sua forma de divertimento, porque estamos a falar claramente de uma atividade lesiva do bem-estar animal. Aqui há uma questão, Daniel, e há pouco falávamos dos direitos humanos, é importante também termos isto presente. Quando nós temos aqui em confronto os interesses do ser humano, os interesses do animal, nós não estamos a falar de um interesse qualquer. Estamos a falar de um interesse que também é muito caro ao ser humano, que é o não ser torturado. Não, e nesta colisão de interesse entre a fruição cultural e o animal a não ser torturado, é evidente que nós defendemos que o animal deve prevalecer isso. O interesse do animal a não ser torturado. Isso. E portanto, isto é uma questão de sensibilidade. Até é uma questão... pode ter uma posição impopular num determinado sítio e ter essa posição na mesma. Não é isso que eu estou a contestar. A minha pergunta é se tem consciência, porque a sua resposta dá-me a entender que não tem consciência. Como é que seria recebido quando diz que seguramente as pessoas encontrariam? Acho que há aí um certo paternalismo em relação às pessoas. Não é uma questão de paternalismo, porque, por mais que pudesse ser incompreensível. Em barrancos, as pessoas não vão, a razão porque as pessoas vêm tourada não é porque vão à tourada porque não há mais nada para fazer. Aquilo tem importância central na identidade de Barrancos. Central. Barrancos não se compreende a si próprio, pelo menos hoje, sem a existência do touro e da atividade tauromáquica. E a minha pergunta não é para saber se eu tenho opiniões muito impopulares em muitos sítios, não é essa a discussão. É se vocês têm, dão o passo seguinte, que é o difícil em democracia, que é como dialogar com essas pessoas, ou se limita a aprovar uma coisa na Assembleia da República e depois logo vê como é que essas pessoas vão reagir, e seguramente vão reagir, nestes sítios, e lhe garanto que vão reagir, porque a identidade delas está em causa, se vocês pensam nisso. Se há um aqui lado duas de questões distintas, construir pontos. Por um lado, é importante que estas pessoas tenham outras ofertas culturais e que se faça a reconversão da atividade. Franca tem muitas outras ofertas culturais. Depois, há aqui que estão uma questão que é transversal a todos os movimentos evolucionistas. Qualquer movimento que possa ter reclamado por direitos, sejam eles humanos, sejam os direitos da natureza, sejam os direitos dos animais, tiveram resistências. E, portanto, mas não deixamos de lutar por aquilo que acreditamos ser justo e, acima de tudo, que é pôr fim ao sofrimento dos animais que são sacrificados na arena, pelo facto de poder haver quem goste ou por serem uma medida impopular. Se acreditamos profundamente que devemos respeito para com os animais... A minha pergunta é, se alguma vez tentaram dialogar, sem ser por via da diabolização, dialogar com essas populações? Quando o PAN defende que deve haver uma reconversão, devemos apostar, por exemplo, no turismo de natureza. Põe-se o touro na Lesíria a ser visionado, por exemplo, a questão do turismo de natureza, em que as pessoas estão mais próximas, por exemplo, do animal, em liberdade, sem qualquer sofrimento. Noutros países, aquilo que é este tipo de turismo, para a observação das várias espécies, e que evidentemente que não apenas o touro de lide, é de facto já um nicho de mercado, já tem a sua expressão económica, e é de facto muito valorizada. Quando nós dizemos que aposte-se na reconversão profissional destas atividades, nós estamos disponíveis para o diálogo e para que se reconverta. Ninguém está a dizer que quem vive destas atividades, que é de facto uma minoria até e não vive maioritariamente daquilo que possa ser, ou que quem frui desta oferta do ponto de vista da atividade que não tenha que ter opções. Nós estamos a dizê-lo. E, portanto, isto é uma porta para o diálogo. Nós fizemos este exercício com a lei dos circos. Está a tratar as corridas de touros, por exemplo, em Barrancos ou em Salvaterra, como uma mera atividade comercial e recreativa. Da última vez que houve até o abate do touro... Eu falei de uma questão identitária, que é uma coisa um pouco diferente. Que é por isso que é difícil dizer. A cultura, quando vocês dizem, tourada não é cultura, é tortura. Cultura não é obrigatoriamente boa. É uma ideia de que a cultura é uma coisa boa. Cultura é cultura. E pode ter coisas horríveis, coisas excelentes. Que a atividade, que a tourada, que o touro e a tourada é cultura, é indiscutível. Basta ir a Barrancos, basta ir a Salvaterra, basta ir a Vila Franca e a muitos outros sítios para perceber que é cultura. Faz parte da cultura popular. Goste ou não se goste, isso não se discute. E a minha pergunta é, esse diálogo não tem a ver apenas com dar outras alternativas económicas. Trata-se de se... há uma tentativa de compreender aquelas populações e perceber. Mas essas populações como elas também veem... têm que compreender que existe hoje um princípio que também é protegido pelo nosso Estado, que é o bem-estar animal, que é reconhecido. Aliás, o próprio regulamento do espetáculo tauromáquico reconhece que o bem-estar animal é hoje um valor incontornável, a que o Estado não pode estar alheio. O nosso Código Civil tem um estatuto jurídico próprio para os animais e que diz inclusivamente que o facto de sermos proprietários de um animal não permite que se lhe possa causar sofrimento. Em meu entender, e aqui falo até apenas como jurista, isto para mim era suficiente para que em Portugal não fossem admitidas touradas, ou seja, fazendo uma leitura interpretativa do nosso ordenamento jurídico, mas aqui tirando o chapéu, digamos, daquilo que é a realidade e que aquilo que tem acontecido, bastaria esta norma para se concluir que não é possível, que é incompatível com o atual ordenamento jurídico a realização desta atividade, mas nem entrando por aí, no caso em concreto dessas atividades, as próprias populações têm que compreender que nós temos hoje um dever de, sabendo evitar causar sofrimento ao animal e tendo outras formas de fruição cultural que não se esgotam naquele domínio, de as promover. E, portanto, porque há de facto aqui uma questão de justiça e isso a mim de facto impressiona-me que se leve este debate para o proibicionismo ou para o autoritarismo, quando nós estamos a falar de um limite. Ele não vê para aí, ele vê só para a coerência da aplicação da lei. Mas há de facto aqui, não, mas a aplicação da lei também passa por ser coerente com outras normas do ordenamento jurídico, não apenas as culturais. E quando o nosso legislador também diz que o bem-estar, que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade, e por isso sabemos que eles são capazes de sofrer e que devem ser tratados de forma digna, que não deve ser causado qualquer tipo de sofrimento injustificado aos animais, é manifestamente incoerente permitirmos depois as touradas. A lei de proteção dos animais diz que é proibido causar-lhes sofrimento, mas depois pode-se realizar touradas. Talvez, isto é manifestamente incoerente. Talvez porque se perceba o quão profunda é a questão cultural, que vai muito para não, lá do debate sobre a profundidade da questão cultural. A cultura é não é imutável. Pequeno. Senão ainda hoje claro teríamos que questões, questões atiradas aos leões ou outras formas de divertimento ela bárbaro. Também não, ela também não muda por que acabaram decreto. Por desaparecer. Ela também não muda por decreto. Exatamente. Não muda por as decreto e por isso é que se vai sensibilizando as pessoas para o bem-estar animal. Já o disse e já o escrevi várias vezes que muito provavelmente a tourada acabará porque, por boas e por más razões. E também por mais no sentido em que mas nós porque temos o mundo a que ela se refere, o mundo rural a que ela se refere, está também ele próprio a acabar. Eu acredito fortemente, Daniel, que os valores humanitários não podem ser indiferentes ao sofrimento animal. Sim. E, portanto, não podendo ser indiferentes ao sofrimento animal, temos o dever, temos o forte dever de evitar causar-lhes qualquer tipo de sofrimento. Eu estou só a dizer... E isso implica fazermos um exercício... Eu estou só a dizer que há um lado... Há um debate sempre na política muito difícil. Isto agora não interessa propriamente sequer qual é a posição que se tem sobre a tourada. Que é quais são os limites do voluntarismo. E eles existem. Ou seja, da mesma maneira que a sociedade evolui e avança, houve sempre voluntarismos bons e voluntarismos perigosos porque ignoraram... A sociedade mais empática não é uma sociedade não perigosa. É isso. Quando temos empatia para com os animais, também temos para com as pessoas. Ignoraram, por exemplo, uma clivagem crescente em Portugal, que é a clivagem entre o mundo, neste caso, entre o mundo rural e o mundo urbano. E o risco de se construir um discurso que basicamente atira borda fora uma parte da população portuguesa e não consegue construir pontos com ela. A minha discussão é sobre os pontos. A clivagem entre o mundo rural e o mundo urbano está longe de se escutar na tauromaquia. Aliás, nós temos problemas e aqui concordo em absoluto. Aqui concordo em absoluto. Nós temos um Portugal a duas velocidades. Temos, de facto, um fosso do ponto de vista regional e social muito expresso naquilo que é a dicotomia mundo rural e mundo urbano. E temos, de facto, de fazer este esforço para, de facto, ir ao encontro das necessidades das populações do interior do país, mas que está longe de se escutar neste debate, até seria manifestamente redutor e ofensivo para as populações que têm, de facto, necessidades profundas de um Portugal que não tem nem rede de internet em todos os lugares, não tem escolas com condições de conforto, até mesmo do ponto de vista daquela que é a comodidade térmica nas escolas, ou que não têm sequer, que têm resquícios de pobreza ainda de um Portugal rural do tempo do outro senhor, e, portanto, há, de facto, aqui um trabalho que tem que ser feito de reaproximação e de redução, quer da pobreza, quer das diferenças regionais, que os diferentes Estados têm estado a adiar. Agora, isso só ser trazido para o debate, quando falamos de touradas, parece manifestamente insuficiente. Se calhar devíamos discutir isto quando falamos do ordenado mínimo ou do ordenado médio nacional, sim, ou quando falamos dos escalões querem do IRS, ou até da segurança social e da sua sustentabilidade. A prazo querem proibir a caça? A caça deve ser, de facto, eliminada da nossa sociedade, ou seja, há uma visão em portanto, relação... Portanto, só devemos comer carne de animais produzidos industrialmente. Neste momento, a caça tem mais uma componente de entretenimento do que propriamente uma componente de alimentação. Querem proibir a pecuária? E, portanto, no caso da pecuária, e vamos lá ver, já te falámos disso ainda hoje... Aquilo que o PAN defende é redução. Eu não estou a perguntar redução, se quer reduzir, estou a perguntar se quer proibir a pecuária. Ninguém aqui falou de proibir a pecuária. Mas se falarmos fazer de pecuária intensiva e superintensiva, sim. Estou-lhe a perguntar eu se quer proibir a pecuária. Daniel, o PAN, aquilo que defende, como já referi, é que deve haver fiscalização da atividade pecuária E no caso da pecuária intensiva e superintensiva, sim. Nós não devemos continuar a ter matadores como temos. A minha pergunta é proibir a outra pecuária que não é intensiva. A outra pecuária, o PAN não pôs isso em causa, ou seja, o PAN defende que deve haver respeito pelo bem-estar animal e que os animais, independentemente da sua finalidade, devem ser tratados de forma digna. Já percebeu que não responde? Não. Eu perguntei, quer proibir a pecuária? Eu, não eu, acho, que dizer existe, não. Eu acho que existe aqui de forma falaciosa. É que eu estava a falar, estávamos a falar do divórcio do mundo rural. Não há um divórcio com o mundo rural. E portanto, não se jota naturada. Não há um divórcio com o mundo rural, até porque se me perguntar. Não há um mundo rural vegan. Há um mundo rural vegetariano, também não, existe o produtor das batatas, do tomate, das hortaliças, e portanto, o debate com o PAN torna-se, gira sempre em torno daquilo que são atividades que nós contestamos do ponto de vista da forma como os animais são tratados, ignorando aquilo que o PAN tem de tentar de alguma forma defender, que é os interesses, por exemplo, de apoiarmos mais os nossos agricultores naquilo que são as cadeias curtas de produção, incentivar que haja um maior consumo dos alimentos, por exemplo, ao nível local. Há até aqui uma inversão total do financiamento que está a ir, sobretudo, para a pecuária intensiva, para a agricultura e para a pecuária intensiva e superintensiva. Concordo completamente consigo. Demais. Não é essa a debate. Em relação a isso, ninguém, de facto, vem dizer que olha o PAN a defender os agricultores. Eu acho muito bem. E, portanto, há, de facto, aqui... Eu acho muito bem que haja incentivos para a reconversão de várias atividades. Aliás, nós tivemos um agricultor a fazer greve de fome à porta do Presidente da República e, tirando o PAN, de que saiba, não houve mais de força nenhuma política que se tivesse disponível para ouvir. Acho muito bem. Não é essa a discussão. A minha discussão era sobre, há uma diferença entre incentivar, outra coisa é proibir atividades que são muito anteriores a qualquer impacto ambiental, aliás, não têm seguramente grande impacto ambiental. Não nos ouviu dizer, aliás, nós tivemos o cuidado de reunir já várias vezes até com antropólogos sobre a questão alimentar, sobre aquilo que é o possa ser o comportamento chamado eater. Há, de facto, formas mais humanas de tratar os animais que não a industrialização. É. A industrialização tem, de facto, um impacto, quer do ponto de vista da saúde dos animais, do bem-estar dos animais, dos impactos ambientais, mas da própria saúde dos trabalhadores que estão a trabalhar nos matadores, tem um impacto psicológico e físico brutal na dimensão humana, e é esse o debate que nós temos trazido para a agenda. Somos facilmente atacados e incompreendidos, mas não podemos deixar de trazer esta preocupação. Apresentaram um projeto para obrigar os deputados que são da maçonaria, saímos agora dos animais, a declará-lo. No entanto, o PAN teve uma assessora próxima de uma organização secreta, o IRA, onde os dirigentes dão entrevistas de cara tapada. E não só não o revelou, como o PAN a pôs depois disso, depois de saber dessa relação, nas listas para deputado. Hoje não é deputado, é uma deputada independente. Estão dispostos a revelar todos os dirigentes do PAN que sejam do IRA, sendo coerentes com a vossa proposta para a maçonaria? Que seja do meu conhecimento, o PAN não tem qualquer dirigente que seja do IRA. E se o tiver, deve revelar. Mas tinha. Como esta, deve imaginar, deputada, eu faço parte deputada. Desta direção, não faço parte da direção anterior ou que à data exercia funções a quando desse episódio. Acho que deve haver transparência naquilo que é o mandato. Era candidata, foi candidata nas mesmas eleições que esta candidata, que tinha uma relação que foi pública com o IRA, que é uma organização secreta. Acho que secreta. Deve haver transparência na relação não só dos eleitos, mas dos candidatos naquilo que são as entidades, as associações com as quais colaboram, e isso deve estar expresso, inclusive, quando assumimos mandatos naquilo que é a nossa declaração de interesse, e portanto é aquilo que defendemos, é que de facto haja transparência e que qualquer eleito diga de facto em que associações participou, colaborou, e portanto é essa a máxima pela qual o PAN se pauta. Comportamento do IRA que faz justiça pelas suas próprias mãos é aceitável num Estado de Direito para o PAN? Fazer justiça pelas próprias mãos não é aceitável num Estado de Direito, e o PAN já deixou isso bastante claro. Qualquer associação tem o direito de existir, de prosseguir os seus fins, independentemente daquilo que seja o seu modus operandi em termos de marketing. Agora, quando essa esfera possa passar para comportamentos que efetivamente possam ou não... E no IRA passa? Desconheço, não conheço essa realidade, portanto não sei... São públicas. São públicas, mas que eu saiba, há um princípio de presunção de inocência, o processo está a correr em tribunal e, portanto, desconheço se efetivamente esses factos se verificaram ou não. É que parece-me que é mais severa com a maçonaria do que com o IRA, que é uma organização que tem atividades... que todas as que conhecemos implicam mesmo fazer justiça pelas próprias mãos. Se houver justiça pelas forças próprias mãos, são factos que repudio e que condeno. Então sente-se confortável com uma organização que dá entrevista em que os dirigentes dão entrevistas com a cara tapada? Eu não só não me sinto confortável, como acho que isso não deve acontecer. E, portanto, aquilo que aconteceu foi um episódio absolutamente lamentável, que na altura foi justificado quer pela própria, portanto, que justificou qual é que era a sua participação e sua colaboração com a associação, mas acho que, efetivamente, as pessoas devem, enquanto responsáveis políticos, dizer a que entidades é que participam e colaboram. Agora, Em relação à vida da associativa, caberá à própria associação verificar os seus mecanismos internos e que práticas é que estão feitas, a ser feitas ou não, mas toda e qualquer associação ou partido político só deve operar dentro da estrita legalidade e do respeito pelo Estado Democrático. Defendem o rendimento básico e incondicional. Os estudos que se conhecem dizem que para conseguir garantir um complemento de rendimento a todos, que não daria sequer para viver, teríamos de destruir o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, tal os custos que isto comportaria. A aposta no RBI não é uma desistência do pleno emprego através da redução de horários e criação de emprego social e público? Bom, a aposta no RBI não é um ataque, como não é, em nosso entender, incompatível com o pleno emprego. São coisas completamente distintas. Aliás, o que o PAN tem no seu programa é a criação de um projeto piloto do RBI para que se possa perceber, de facto, de que maneira é que nós podemos incentivar sociedades em que haja mais tempo para a família, mais tempo para as pessoas se sentirem realizadas do ponto de vista pessoal e que não tenham que ter um trabalho apenas porque precisam de rendimentos. E, de facto, a forma como a nossa sociedade está construída dificulta isso mesmo. Nós hoje temos inúmeros licenciados que estão a fazer atividades porque só lhes foi oferecida precariedade. A questão dos estágios e do emprego jovem tem sido absolutamente falacioso no nosso país, não tem sido dada uma oferta efetiva do ponto de vista da empregabilidade que garanta a autonomia das pessoas na idade adulta, também não tem sido garantido aquilo que tem sido a evolução noutros países do ordenado mínimo e do ordenado médio, o próprio rendimento social de inserção defende o PAN e temos de facto apresentado propostas nesse sentido, também tem que ser revisitado porque não é digno o valor que neste momento as pessoas vivem, mas isto não significa que nos devamos demitir de um debate que tem que ser feito, por exemplo, em torno da sustentabilidade da segurança social, e isso também passa não só por um debate que não tem acontecido em relação a essa mesma matéria, mas também naquilo que é revisitar os próprios escalões do IRS e do IRC em matéria de tributação. Este é um problema complexo no nosso país, mas isto não significa que não tenham que ser criados outros mecanismos e o projeto piloto poderia também ter de alguma forma aqui se calhar ou municípios ou públicos alvos, como por exemplo a questão da população em situação de sem-abrigo, porque recordo que a atribuição do RSI não pode ser cumulável, por exemplo, com outro tipo de apoios, e aqui temos de facto esta dificuldade, é muito difícil garantir a integração destas comunidades, destas pessoas e conseguir cumular os diferentes apoios que existem, seja o apoio à habitação, como os projetos Housing First, portanto casa primeiro para retirar as pessoas da rua, como depois os apoios sociais, nomeadamente ao nível das autarquias locais, e portanto parece-nos que seria interessante de facto procurarmos ver se a nível destes projetos pilotos poderia ser criada uma fórmula que permitisse às pessoas terem mais tempo para si, para a família, para viver, porque nós hoje estamos aqui presos ou reféns da voracidade não só dos dias, mas também deste sistema marcadamente capitalista e extrativista que não olha para as pessoas como seres humanos muitas das vistas, ora como meros números ou como meros contributos para o PIB e que deixa para trás toda a componente da realização pessoal e familiar. Muito obrigado por ter aceitado este convite, foi um gosto, foi um prazer. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Obrigada, até breve. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.